Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma Zela Cop! O que eu tô fazendo aqui? Puta que pariu! Olha aí o participante envergonhado. Eu sou o Joel Suki e eu quero comprar tudo! Tudo, rapaz! Mais um que vai ter crise de açúcar. Meu Deus do céu! Estamos aqui pra provar a diferença entre action figure e boneco. Olha, o cara é tão foda que não fala nem o nome. Giovanni Araújo, perdido no espaço. Tem quem não conhece a voz do cara, tá bobeando. Não, que isso? E eu sou o Neto Maru e eu ainda peço bonecos no Natal. Eu vou parar de falar nessa jossa aqui. O primeiro que falar boneco aqui eu vou apanhar, viu, cara? Não, mas eu vou explicar isso aí. Ei, a gente tá aqui com um convidado mega especial, né, cara? O Giovanni Araújo. Uma das primeiras autoridades com CRC e tudo mais, né? O cara do Miniaturas Guidio, né, cara? Se você não conhece, tem o link aí do site do cara. Ele trabalha com action figures. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre action figures, né, cara? Olha aí. Muita gente já tinha pedido, né, esse? Olha, rapaz, a gente vai explanar tudo sobre o Giovanni é um profissional, né, cara? Então a gente tem especialista no cast de hoje, olha aí, cara. Ou um grande vagabundo que não tem nada pra fazer. Tá bem. Tudo sendo referencial. Isso. Vamos lá pros e-mails. Correio. E vamos para mais uma semana de e-mails do Rosinha Caixa. Uma semana de e-mails mais do que especial, né? Essa. Pois é, cara. Vamos para os nossos recados aí. Recados que são mais comemorações, né? Cara, depois do sucesso, né, cara, da propaganda que a gente fez com a Art Toys. Isso aí é um case foda, cara. A gente fez a propaganda gratuita aí. Pois é, né? Tanto que agora eles são parceiros do Azila, né, cara? Exatamente. Olha aí, rapaz. Como é que começou essa parceria? É, cara, começou naquela amizade, né, e tal, a gente recomendando eles e tal. E aí começou os contatos vindo, né, cara? Começou aquele networking, né, cara? Aí chegou o Giovanni e tal. Inclusive, tá muito bem, né, cara, nesse cast. Esse cast, cara, vai estar recheado de referências. Porra, cara, e muito. E tudo que a gente vai estar falando nesse cast, se você sentir vontade e tal, tudo de action figures, flash modelismo, comandos em ação, muita coisa bacana que vai ter aí no cast, tem na Art Toys. Tem na Art Toys, cara. O melhor de tudo, né, cara? Inclusive a Art Toys, né, cara? É uma das melhores lojas de action figure que tem aqui no Nordeste, né, cara? Preços deles são bons, cara. O atendimento é excepcional, cara, do Fábio. Cara, e não é porque a gente começou essa parceria, não. Como a gente disse antes, eu, pessoalmente, eu farei a propaganda gratuita. Quem é aqui de Fortaleza e foi na loja, cara, viu que o cara é foda, o cara é gente fina pra caramba. Não, cara, o cara é muita gente boa, cara. Porra, todos eles, né, cara? Tudo que você vai estar ouvindo aqui nesse cast e tal, se você ficar com aquela coceirinha, porra, eu quero dar uma olhada nisso, fiquei com vontade de comprar, dá uma entrada aí no site da Art Toys, tem o Twitter deles aí também, os caras estão no Twitter, estão no Facebook. Exatamente, tem todo o link aí na postagem, cara. Cara, não deixe ir na loja, inclusive se você for na loja e disser que tá indo na loja por causa do Azileito, vai ter desconto lá. Exatamente, cara. Olha aí, cara. Beneficiar os ouvintes também, né? Vá lá na loja só pra dar uma conferida. Aproveita que amanhã é sábado, pega o sábado à tarde. Onde é que a loja fica mesmo? Fica lá na Santos Dumont, em frente ao Del Passeio. Fica no Center 1, cara. Fica no shopping lá. No estacionamento do shopping Center 1, cara. Exatamente. Se você se empolgar com esse cash, vá lá amanhã à tarde e tal, no sábado. Fale com o Fábio. Diga, rapaz, eu vi você lá no Azileito e tal, a gente ouviu, queria conhecer a loja e tal, você vai ser muito bem atendido. E, cara, essa é a dica. E se você tá duvidando aí das nossas intenções, o Fábio é um cara tão foda que o que foi que ele fez? Pra você ver como o cara é gente fina, cara. A gente tinha feito todo o merchandise do cara e tal, de graça, deu um movimento na loja, o cara resolveu presentear a gente, né? Olha só, cara. E aí a gente tá com action figure do Exterminador do Futuro, né, cara? Olha só, cara. Cara, um T-800 irado da NECA. Porra, cara. Puta merda, cara. O Schwarza. Não é um item qualquer, bicho. Não é um qualquer, cara. O bicho é muito bem feito, cara. E não. Como a gente também é muito gente fina, né? É, cara. A gente podia embolsar, né, o boneco e tal. A gente vai estar sorteando o boneco aí pra vocês, ouvintes, né, cara? Olha só. É, cara. É com o coração na mão, porque a figura realmente é foda. Tem que ter na sua coleção. Se você é nerd, se você gosta de cinema, se você ouve só o Azileito, porra, tem que ter do lado da sua cabeceira, cara. Se você acha foda, cara, o desenho que tem no banner do Azila, cara, é aquele ali. Pra você concorrer a esse boneco, o que é que ele tem que fazer, ouvinte? É a coisa mais fácil do mundo. É. Primeiro, você tem que só estar seguindo o Azileito no Twitter. Sim. Como a maioria de vocês fazem, tem que estar seguindo a Art Toys também. Sim. Que é uma loja foda. E aí você vai twittar a seguinte frase. Sigo o @Azileitor e @ArtToys, a melhor loja de colecionáveis do Nordeste, e quero ganhar um action figure do Terminator. Olha aí, cara, rápido, fácil. O sorteio sai na próxima sexta, né, já? É verdade, cara. Na próxima sexta a gente vai ganhar, já vai anunciar o vencedor do action figure do Terminator. Tem a foto dele aí no post, pra você conferir, né, cara? É, cada pessoa só vai poder twittar uma vez, pra ficar mais... Sim. Organizado, uma... né? Pois é, organizado, pra ficar melhor, pra não ter a putaria da negada usar script, né? Não sei o quê. Twitch a gente vai enviar pra qualquer local do Brasil, se você mora no Acre, Minas Gerais, Colômbia, não sei se a gente envia, mas é perto, não fique com medo. Se você for sorteado, vai estar chegando aí na sua casa. Tem fotos aí do produto, né? Pra você ver que é uma parada fodíssima, né? É, a galera aí de fora de Fortaleza, cara, que não mora aqui, deve estar se perguntando, porra, a Art Toys é uma loja tão massa, os preços são tão bons, por que é que não tem uma loja acessível pra mim na minha cidade? Na verdade, tem. É, cara, hoje em dia tudo é internet, mano. Pois é, cara, e você pode dar uma olhada aí no site da Art Toys, dá uma perturbada lá no Fábio, no Facebook dele, pra ele enviar pra vocês. Eles enviam pra qualquer lugar do Brasil, cara, se você tiver interessado em comprar qualquer action figure, dá uma olhada lá nos preços no site. São muito bons, cara. O cara é bom. Então essa é a nossa dica. Hoje o programa vai ser, porra, vai ser uma imersão violenta. É um dos melhores, cara. Sem exagero, cara, um dos melhores Azileitros que a gente já fez. Então, se prepare. Outro comentário rápido, né? É o último cast do Chuck Norris. O Chuck Norris teve easter egg também. O pessoal não conseguiu identificar. Tá foda. O Chuck Norris é porra, cara. O do Chuck Norris tá perdoado, que o Chuck Norris é foda. Agora o anterior também teve. Quem sabe nesse não tem mais um, cara? Pois é, dá uma. Então, cara, dá uma pesquisada na internet, se informa do que é easter egg, é uma brincadeirazinha legal e fique de olhos abertos. Outro recado também que a gente tem que dar, cara. Muita coisa que a gente fala aqui nesse cast, a gente vai deixar o link aí no post pra você acompanhar. É importantíssimo você fazer isso, porque muita coisa que a gente comenta é muito melhor você ver acompanhando pelas imagens. Então, se você tá escutando, você vai clicando em cada link que a gente vai comentando, cara, que é muito foda, cara. O Volturi Volts ataca com uma homenagem ao Manel, né, cara, que o aniversário dele foi essa semana. Tem aí o desenho do Volturi Volts, né? Primeiro e-mail, Rogers Rosenberg, sem idade, sem cidade, sem profissão. E aí, negrada, meu primeiro comentário depois de ouvir todos os AzilaCast. Tenho nem desculpa. Peraí, salva de palmas pro cara. AzilaCast não é um ouvinte qualquer. Tenho nem desculpas ou de justificativas para explicar o porquê de nunca ter mandado um e-mail anteriormente. Mas é melhor que seja tarde do que nunca. Perfeitamente. frase da semana, essa daí, antes tarde. É, cara, acompanho vocês desde os primeiros AsilaCasts e confesso que é um dos melhores. De vez em quando, tuito alguma novidade pra vocês e vocês retuitam. E aí valeu a dica, né, cara, pros outros ouvintes. Tuitem pra gente, siga a gente, que a gente conversa com a galera, né, cara. O arroba Azileitor no Twitter é pra isso, né, pra gente compartilhar conhecimento e compartilhar notícias nerds que tanto nos agradam. É, cara, o motivo desse e-mail é pra adicionar mais informações ao ótimo cast sobre o Supremo Chuck Norris. E aí? Pois bem, vocês falaram que esse nome Chuck foi um apelido dado pelos coreanos que provavelmente não sabiam pronunciar Carlos. Sou professor de inglês e posso falar pra vocês que alguns apelidos em inglês não parecem ser o que são. Chuck é o apelido de Carlos, ou Carl. Olha aí. Olha aí. Só. Por isso que os coreanos o chamavam de Chuck. Normalmente, adicionando Y ao nome, você tem um diminutivo. Desse modo, Chuck, com Y no final, seria Carlinhos. Ou como nós falamos aqui no Ceará, Carlinho. Porra, Carlinho é muito mais foda, mano. Carlinhos Norris, bicho. Carlinhos Norris. O Bob é o apelido de Robert. Seria o equivalente a Beto. Então Bob, com Y no final, seria Betinho. O Bill é o apelido de William. William? Tem certeza, cara? Não é Will, não? Beleza. É, né? Cara... Pessoa, ninguém pode discordar do cara dela. Se o cara disse, né? Então é verdade, né? Eu acredito. Então Billy seria o diminutivo de William. E aí vai. Tem vários nomes com equivalências, mas no momento e em razão da hora não consigo lembrar. Enfim, o sono me venceu e até a próxima. Olha aí. Valeu. Próximo e-mail aqui é de Vinícius Correia, São Paulo SP, 20 anos, estudante de publicidade e propaganda. Vinícius, se eu não me engano, esse cara é bastante ativo do Twitter, né? Aí com a gente. Cara, se eu não me engano, ele twitta bastante pra gente, cara. Bom, muito divertido esse cast, passei por demente no metrô, né, de tanto rir e tal, mas valeu a pena. O filme que o mestre enfrenta o tinhoso é o Perigo Mortal. Caraca. O que a gente comentou, né, cara? O filme que ele enfrenta o diabo. Fica aí a dica do filme, né? Esse filme conta com a participação do ilustre Djavan, né? O brasileiro Djavan. É, cara, o Azila Cash é cultura, mano. Você nunca imaginou que o Chuck Norris e o Djavan estariam no mesmo filme, né? Então. Temos imagens aí, cara. Temos imagens pra provar, pá. A gente não vai falar nada na louca. Tu é doido? Parabéns pelo ótimo conteúdo e já pedi e vou reforçar. Cash do Sr. Pinóquio, parte 2. Olha aí, tá chegando, né? Tá chegando aí. Tá chegando e pela incrível coincidência, cara, esse bicho tá aparecendo mais também, hein, cara? Na última semana eu falei duas vezes com ele. Ele já apareceu no meu MSN, cara, falando comigo. Eu tô montando um esquema aí com o Sr. Pinóquio pra gente ir na Feira da Parangaba aqui. Porra, que é um mercado persa violento que tem aqui. Mercado persa, né? E quem sabe não rola mais umas histórias. É verdade. Próximo e-mail é do Peterson Soares, Nick AR. ARX7, assistente de atendimento, 21 anos, Seropédica, Rio de Janeiro. Seropédica é uma cidade massa. É. Quem nasce em Seropédica é o quê? Deve ser Seropédiquenhenho, sei lá. Deve ser por aí. Ou então Seropédico, né? Não, Seropédico deve ser o médico que trata os Seropédiquenses. É, tomei conhecimento desse cast através do Legcast, comentando o cast com o Sr. B. Olha aí, cara. Olha aí, nosso amigo Sr. B já participou também de alguns AsilaCast, né? Olha aí, nosso amigo, né, cara, do Legcast, participa aí do Asila também. Sr. B é foda. Compartilhei com a galera a frase, chama o Kutarai. Já escutava outros casts como AF S, Legcast, Super Controles e We Are Geeks. Fui escutando outros casts seus, como Sessão da Tarde, Nostalgia, Anos 90. Escutei tanto, bastante, que acabei pegando o sotaque nordestino e custei a reverter. Não, não reverte, não. É, cara, não reverte, não. Espalhe o sotaque no teu trabalho. É. Estou baixando outros mais pra escutar no trabalho. Aí tu tem que espalhar também no trabalho, pô. Não, é isso aí, fica uma mensagem interessante, cara. Espalhe o Azileito. É verdade, cara. Espalha... Se você tem um amigo que não ouve, cara, quebra esse galho, mano. Envie por Bluetooth, mande pro e-mail do cara, compartilhe o link com ele. Você tem aquele amigo que tá triste, né, ali e tal. Aí, rapaz, escuta isso aqui. Ou então, se você é um ouvinte novo e tá achando o programa até agora uma merda, compartilhe com seu inimigo, mano. Antes de você parar de ouvir, porra, mano, tô gostando disso aqui, mas eu vou mandar pra aquele cara porque eu não gosto dele. Gostaria de sugerir um cast sobre Final Fantasy Tactics. Isso, e me chamem pra gravar. Olha aí, cara. A gente devia chamar mais ouvintes mesmo, né, cara? Faz tempo que a gente não chama. Cara, isso é sério, bicho. É porque o negócio tá corrido. É como vocês estão vendo, a gente tá com algumas promessas atrasadas que a gente tá correndo. Mas assim que normalizar tudo, a gente volta a gravar com ouvintes, cara. Abraço a todos e aguardo o retorno. Olha aí, tá lindo, né, cara? Próximo e-mail de Nádia Sofia, 23 anos, estudante, Mossoró, Rio Grande do Norte, em transição para Fortaleza. Olha, olha só, rapaz. Mais uma futura conterrânea aí da gente. Olha aí. Fala, galera asilada, tudo em paz? Primeiro de tudo, quero parabenizar vocês pelo sucesso supremo do Asileito. Olha aí. Supremo quer dizer que a gente é melhor do que a concorrente, né? Que o podcast do Himalaia. É, não ouça um podcast do Himalaia. Segundo, como eu já contei uma história da minha mãe, uma história massa, isso é que é legal, cara. Pode não parecer, mas um dos momentos que eu acho mais legal do Azileito é a leitura de e-mails, cara. Que a gente já gravou muitas histórias com histórias da gente, só que o e-mail é o momento que você tem de compartilhar suas histórias com o mundo, né? Pois é, cara. Tô com a gente, com todo mundo, né, cara? Agora eu vou contar uma do meu pai. É. Que vem bem a calhar com o Asila Supremo desta semana. Bom, primeiro porque o senhor Norris é um deus que eu respeito muito. A pessoa tem que começar assim, né, por causa das represálias. Mas que também me deu um trauma na minha vida. Meu pai, ai, desde sempre, é hiper fã do Chuck. É lá e vem, ó. Ele tem vários dos filmes deles e tal. Olha aí, é um cara religioso. Pois né? É, né? O crente, né, cara? Tá. Como todo pai que quer compartilhar suas experiências com os filhos, ele me fez conhecer também o trabalho, entre aspas, do Deus, né? Porque na verdade não é um trabalho, é uma obra. É. Pois é, né, cara? Detalhe, nessa época eu tinha 10 anos ou menos. Um dia ele me fez assistir um filme que se chamava A Guerra de Logan. Olha aí, cara, esse é famoso também, né? É famoso. Onde Norris faz o tio de um garoto que teve toda a família assassinada. Você percebe que tem um furo no roteiro aí grande? É. Que o Chuck Norris era o tio do cara, ou seja, um parente, e o cara teve toda a família assassinada. Pois é. Então o roteirista desse filme aí... Falhou, né? Porra, é. E onde ele ensina o garoto a lutar para que ele possa ter sua vingança. Nada mais justo, né? Sim, cara. Pra mim foi um dos melhores filmes que eu já vi e um dia memorável na minha vida. O problema é que 2 dias depois meu pai me fez assistir o filme Braddock. Ixi, aí esse aí é o protagonista máximo, é o Chuck Norris, né? Não, é, o Braddock é, dispensa comentários. Foi quando eu entendi que o Sr. Norris era o The Man. Depois disso, toda vez que eu fazia alguma coisa errada, vinha meu pai com aquele cuidado, senão chamo o Chuck Norris para te dar uma lição. É, que isso, cara. Isso é o tipo de educação que você tem que dar pros seus filhos, cara. Próximo e-mail é do Raul, 17 anos, cursando administração, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Fala, galera do Asila, muito bom os últimos casts. Mas o assunto que eu vim tratar aqui não é sobre elogios. Eu vim pedir a ajuda de vocês, olha aí, cara. Vixe, cara, final de mês é foda, tô sem grana. E o cara já vai pensar. Se ele tem passado antes do dia 15, tinha dado certo, mas... No último sábado, dia 17/3, um amigo nosso chamado Roberts foi baleado com 6 tiros no litoral sul de São Paulo. Praia Grande, caralho, bicho. Puta merda, cara. Ele está entre a vida e a morte na UTI. Esse nosso amigo é asilado pelo Asila. Então vim pedir a vocês que mandem uma força asilesca. Caraca, bicho. Será aí, manda um e-mail pra gente, cara, pra saber o que foi que aconteceu depois, cara. Você tá bem? Pessoal que mora aí em Santa Bárbara do Oeste e tal, que, sei lá, doação de sangue, alguma coisa do tipo, porra, ajuda aí o cara, cara. O cara é um asilado, é um membro aí da resistência, a gente tá aí pra o apoio que o cara precisar. Se algum médico, né, de Santa Bárbara do Oeste tiver ouvindo e tiver como dar uma força lá, é porque a gente não sabe direito como é que tá a situação, né? É, pois é, cara. Se o Raul puder mandar algum detalhe e tal, alguma coisa mais próxima do que realmente a gente pode fazer, mas enquanto isso a gente fica no pensamento positivo, né, rezando aí pelo cara. É, cara, o Rodrigo Iron Man também, que é amigo do cara, que ele tá dizendo aqui. Porra, envia uma mensagem aí, cara. É Twitter pra gente, pode ter certeza que todo mundo aqui é amigo, cara, não tem... Cast ouvinte, a gente tá junto, que a gente puder ajudar, estamos aí. É, continue com ótimo trabalho, valeu e até mais. Bom, Vitor do Nascimento, tenho 18 anos e moro em Fortaleza. E o morando e tal. Enlouquecido, né, cara? Estava aqui ouvindo mais um AsilaCast e vi que a galera queria muito participar. Lembra lá no SanaFest 12? Na verdade, não é SanaFest 12, é Comic Con. É. Nós estivemos na Comic Con, que é um nome mais... Beleza. Vocês deviam fazer um programa daquele tipo e fazer um vídeo do programa como teve lá na Comic Con. Aí. Inclusive, a gente gravou as nossas palestras lá na Comic Con. A gente tá devendo, né, publicar isso aí. Já há muito tempo, né, cara, as fotos e tudo mais. Vai rolar, vai. Se você conhece alguém das emissoras aqui locais de Fortaleza, se teu pai é produtor, alguma coisa assim, a gente tá aí aberto pra qualquer coisa. Sim, cara. Olha, TV, né? Cultura, o que tiver a gente vai. Vamos fazer do networking, né, cara? É. E o vlog vai sair, não? Pinga a gente, faça figa que vai dar certo. Um abraço aí e boa sorte. Caso vocês forem fazer isso aí, eu quero estar na plateia. É. Próximo e-mail, José Moraes, sem idade, sem cidade, sem nada. Boas ilados, aqui quem fala é Moraes do Mal. Se eu tivesse um amigo, véio, que o nome desse cara fosse Moraes do Mal, ele já ia começar alto no meu ranking de amizade, né? Na minha opinião, o Asila é o melhor cast do Brasil. Olha aí, cara. E com certeza o Moraes do Mal trabalha no... É, mano, no Ibope, né? É, pois é. Só que vocês atrasam muito. Eu passei o final de semana esperando a Asila Quest, que o Neto falou que ia sair desse final de semana. E nada. Na verdade é porque tá complicado, cara. A gente vai lançar e quando lançar a gente comenta. Isso aí. Aí no Twitter, Facebook, vai sair em todas as redes sociais. É, a gente tá... Porque é muita coisa acontecendo, cara. Quando a gente lança uma notícia de última hora, tipo essa mega promoção que a gente tá sorteando no Terminator e tal, a nossa parceria, esse próprio cast que a gente conseguiu um especialista foda pra gravar, tudo isso, cara, às vezes leva um dia ou dois inteiro de corre-corre, de ir atrás e tal... Aí complica, mas vai dar certo. Vai dar certo. As coisas estão começando a se encaixar. Aguarde que vai ter muita novidade bacana. É, cara. Bom, pessoal, eu sei que é difícil ter que editar e tal, deve ser um saco. Na verdade, não é, né, cara? Mas pro cast querer crescer e virar o melhor cast do Brasil, que na minha opinião já é, vocês vão ter que melhorar esses atrasos, que a gente já tá melhorando, né, cara? E muito. Sou um grande fã de vocês, mas só estou enviando e-mail agora, porque finalmente acho que tem algo relevante pra falar. Espero que leiam meu e-mail, me sentirei honrado. Um grande abraço de um fã e torcedor incondicional de vocês. Olha aí, rapaz. Mano. Culpe o Manel também, né, cara? É, se atrasar, a gente vai publicar o endereço do Manel, pode ir lá chutar ele na casa dele. É. acho que a gente tem que começar, cara, falando a principal diferença do action figure pra um brinquedo comum, né, cara? Calma, pra não ter crise de açúcar. Pois é, cara. Essa história vai pegar. Que a história é o seguinte, cara. É. Na verdade, o action figure, ele foi oriundo, posso dizer assim, com um pouco de experiência, oriundo dos brinquedos, cara. Na verdade, a gente já... O ser humano sempre gostou de fazer status, fazer referência, sempre teve a necessidade da criança de imitar, né? Sim. A vida e aprender sobre a vida, entendeu? Uma das formas de a gente aprender sobre a vida é através de miniaturas e reduções, que são os brinquedos. Que tudo que você pode ver, o brinquedo é uma ação que você pode fazer. Pode ser esquisito, pode desde uma brincadeira em jogar bola, até o cara ter uma arma na mão pra brincar com outro polícia ladrão. É, cara. Tem uns mais desenvolvidos, né? Que nem o meu irmão mais novo, tinha a brincadeira legal de jogar um tijolo no outro, né? Mas isso aqui, quando tinha brincadeira, que era? Meu irmão mais novo, eu acho que é um major do exército, menino. É isso. E se tivesse armado, ele tava atirando em mim. É, tudo bem, o meu mais novo, hein? O almoço do domingo da família do Giovanni era animado, cara. Não, teve uma vez clássico. Só falar uma besteira. Isso é brincadeira de família, cara. Clássico, não sei se meu irmão lembra, cara. Meu pai chegou e queria que aprendesse a brincar de ioiô. Aí, não sei que carga d'água, eu falei, deu ioiô de madeira, não sei, aqui acho que não existe mais um ioiô de madeira. Nossa, 37 é antigo, hein? É, ioiô de madeira e tal, a gente brincando, não conseguia acertar aquele treco desbalanceado. Aí o gênio do meu irmão, que a gente tinha a enciclopédia Barros, e colocou na enciclopédia que o ioiô era usado como arma, e falou, vamos fazer gladiadores com o ioiô, um jogava o ioiô no outro, cara, quem aguenta? Agora sim! Aí foi, cara. Então foi pro Nil, cara. Quando chegou o terceiro, roxou no olho, a gente bateu no outro e riso. Falei, vamos parar, que o negócio tá ficando radical aqui. Pega o ioiô de volta. Volta quebrar vidraça. Já tava meia turva, né, nessa hora aí. Teve final de semana que ele tava com dois roxos na cara. Meu pai, que é isso? Vocês estão brigando? Não, estamos jogando. Jogando o ioiô. Falei, pega esse ioiô de volta, que o negócio tá ficando radical. Aí, vamos quebrar vidraça. Vamos quebrar vidraça, que é melhor. Mas nessa brincadeirinha já, a gente já tinha a oportunidade de conhecer... Os comandos de ação e tal, tudo. Cara, eu acho que é o boneco mais irado, né, cara? Que você ganha quando você é criança e tal. Cara, vou levar uma coisa interessante. Quando começou o boneco de ação, foi do meu irmão mais novo. Eu não tive tanto acesso. Eu ganhei o Falcon. Lembra do Falcon? Ah, cara. Porra, eu tinha esse, tinha um Franco Atirador, cara. Era, porra. O Franco Atirador é clássico, cara. Eu tinha o do Olhos de Águia, que ele quebrava os olhos e ficava zambeta. O cabelo com um treco que não sei o que pegava, ele começava a cair o cabelo e começava a cair o cabelo. Ficava metade do tucho com o cabelo também, tá assim, sem cabelo. Eu não sei que porra é essa, né, cara? Aquele cara que quebrou o polegar, né, cara? Que já... Quebrava polegar direto. Eu não sei se a gente era cavalo, a porra era sensível, cara. Eu não sei, cara. Eu acho que eu realmente era cavalo, né? Até o dia que a gente resolveu tacar fogo do foco do meu irmão. Foi que meu pai deu um diagonal pra ele. Que a gente tacou fogo. Aí muito... sim, né? Aí não. Aí eu tive uma infância radical. Ele teve um enterro decente, né? Não, derreteu mesmo. Pô, bonito, cara. Porra mesmo quando pegou, cara. Então, pense no castigo bonito que eu levei, cara. Foi bonito. Que história é o seguinte. Quando a gente era menina, né? Pegamos os bonecos, resolvemos, a gente com o menino, vamos fazer assim, guerra convencional, um jogando pedra no outro, né? Aí chegamos à conclusão, vamos fazer a guerra nuclear. Falei, o que é guerra nuclear? Bombinha de São João. Bora, bombinha de São João. Como é que a gente faz? Juntos os bonecos explodem. É verdade, cara. Porra, o cara pegava aquele monte de comando em ação, cara. Pegava aquelas aqui no Ceará, conhecido como rasga-lata, né? Juntava todo mundo e pá! Explodia boneco pra todo lado. E o boneco meu... tem na atmosfera da camada de ozônio rodando até hoje lá como lixo no espaço. O meu primo, cara, ele chegou a um nível de sacanagem tão grande que ele queimou um comando em ação inteiro, cara. Vamos tacar álcool aqui. Mais bizarro, né? É que ele achou o álcool na casa do pai dele. E aí ele queimou. Todo mundo pegou o primo, irmão, piromaníaco, cara. Todo mundo ali deve ter tido, cara. Pô, o bicho ficou lá derretendo, cara. Pô, deu uma pena depois, cara. Hoje, e é por isso que ninguém tem nas suas coleções bonecos daqueles tempos, né? Porra, por aí. Não, mas eles são caros. Não, são, pô. Hoje, se tu derreter um Falcon, tu deve estar mega arrependido, né? Puta merda. Mas, cara, não lembra não, cara. Quando eu lembro que tu tá aqui, o fogo do meu irmão era aquele que era o que não tinha barba, que é mais raro ainda, cara. O meu primo, ele tinha um comando em ação, cara, que ele mudava de cor quando você colocava ele na geladeira. Esse era irado, cara. Ah, o camuflado. Uma série especial que saiu no Brasil, foi um dos primeiros a usar essa reação exotérmica, que chama, né? Sim. Da operação de temperatura, que inclusive a Hot Wheels jogou a rodo no mercado agora, com qualquer carrinho. Eu sou colecionador de Hot Wheels também, né, cara? Só não coleciono essas viadagens, né? Tem gente que é mega colecionador, né, cara, desses carrinhos da... Ah, meu camarada, eu tenho conhecido os meus que tem 2.000, 3.000 carros, cara. Porra, cara. Hot Wheels? Hot Wheels. Com aquela rampa do tubarão e tudo mais. Aí não. Quando o cara chegou em estágio, o colecionador que compra a rampa do tubarão, era menino pequeno, que não tinha direito a brincar com carrinho, comprou e fica dizendo que é item de colecionador. Entendeu? Um colecionador bom mesmo, o cara que tem critério e forma, ele monta o estilo dele e cria, né? E Hot Wheels é uma linha de trabalho que, inclusive, a gente pode até um dia comentar, mas não trabalha nessa linha, ele não trabalha nesse tipo de comentário que a gente vai fazer agora, porque não é considerado action figure. Existem carros, existem modelos, devido ao tamanho da escala dele e a quantidade de acessórios, que ele é classificado como tipo de action figure, certo? Outro não. Por exemplo, vocês conhecem a Art Toy, né, cara? Sim, sim. Amigão Fábio, cara. Então ele tem na verdade, tem alguns DeLorean que da escala 1:15, que é uma escala fora do padrão. Comandos. O Comandos é um action figure? É. Comandos atuais, que tem tudo. E que por que... Vamos explicar, gente. Qual é a diferença entre boneco, pessoal, boneco, uma estátua de detalhe, e a figurinha de action figure ou figurinha de ação? A figurinha de ação é aquela que tem ou imita ou parcializa movimentos. Tá? Toda aquela que tem uma parcialização de movimento, você pode dispor, por isso que é família. É uma figura em ação, ou seja, em action figure, porque você pode movimentar, modificar a posição da mão, trocar a mão, trocar o rosto. Então, por isso que é uma action figure. Uma statue, você sabe que existe linhas. Porque é o seguinte, por exemplo, você tem a Hot Toys porque ela é uma linha de action figures top. Sim, mas você sabe que existe a Special Limits, ou então Limited Edition, ou vários outros tipos de classificação. São as Full Power, essa aí. Também, caras, mas ela não tem um movimento, são status. Você compra e tal, figuras em PVC, figuras em resina, ou polystone, exemplo, exatamente disso. Em que elas são, digamos assim, são estátuas de trabalho artístico, que podem ser de top, ou caminho artístico, ou caminho pop. Quando eu digo pop, que a gente tem que engloba toda essa cultura que o próprio Azileito representa, né, cara? Vocês representam o negócio de cinema e tal, a cultura pop está se tornando cada vez mais difundida, mais reconhecida, entendeu? Então entendi, vamos dizer. Então o boneco do Fofão, ele é um boneco porque eu não consigo fazer nenhuma ação com aquele boneco, né? Ele é meio estático. Exato! Exatamente. E ele tem um fim, que é brincadeira. O objetivo maior dele é um item de brincadeira. Não, cara. O principal fim do boneco do Fofão é trazer o mal à sociedade, cara. Quer dizer que tinha uma faca dentro daquele bicho, cara. Puta merda. A famosa história da faca, né, e tal. O Giovanni deve ter um Fofão com a faca dentro. É isso. Olha, vou dizer o seguinte, cara. Eu gosto da Xuxa, viu? Mas Fofão não. Só vou comentar um pra você, cara. Vou dizer pra você o seguinte. Um Falcon, olhos de águia, no Mercado Livre. Custa caro. Tem gente, R$800. Usado sem a caixa. O bonequinho, né, cara? Aqueles bonequinhos comandos em ação e tal, que a gente pegava pra brincar, né, e tal. Fazer aquela guerra, explodir os bonecos e tal. Hoje em dia, cara, quem procura esse tipo de boneca é colecionador. Ou, sei lá, você tem um sobrinho pequeno, você quer dar de presente. Eu não acho que o caminho parece não. Eu acho que o sobrinho pequeno, ele pega ali e compra um raso que tem de rua. Agora, custa 40 conto, 30 conto, 50 conto, 10 conto, 20 conto, depende do que você comprar. O que eu quero dizer pra ti é o seguinte, quando o cara tem esse tipo de foco, ele vai comprar vou comprar uma figura. Pra colecionar, Isso, ele vai fazer essa linha de trabalho. Agora, quando ele pega um G.I. Joe, que ele tentou ter quando era mais jovem e não conseguiu, certo? Que é a coisa mais comum de todas as situações, cara, o que o cara busca? Busca aquilo que nunca teve. Isso é comum. Por exemplo, vou dar um exemplo pra você. Eu sempre quis fazer coleções, mas era estimulado. Nunca fui assim. A partir de hoje eu vou começar. Parte das minhas coleções sempre teve alguém que provocou. É até interessante dizer isso. Ou alguém que levou a isso. Tá? Mas como você está dizendo isso? Por exemplo, quem despertou a parte do Hot Wheels? A minha esposa me deu um carrinho, tanto é que ele é destacado na minha coleção. Tirei da caixa, destruí tudo, fez a confusão. O segundo carro que eu comprei, eu vou fazer parceria do outro aqui, que era tipo um carro militar, aí comprei outro. Depois comecei a pesquisar sobre Hot Wheels, descobri quais eram os raros, quais eram os especiais. Aí pronto, bum. Aí foi embora, né, cara? Aí, meu amigo, foi aí, como diz a expressão, foi... Toma balinha! Toma balinha aí! Aí pronto. A principal diferença, né, cara, do cara que quer colecionar esse tipo de coisa, é essa parada, né, cara? Você tá comprando esse boneco, não importa qual, né? Às vezes tem gente que coleciona aqueles bonecos do Thundercats, do He-Man, cara. Ah, raríssimos, né, cara? o Kenny Thundercat original é raro. Olha, se você dá uma olhada agora, tô mandando um link com um conhecido meus aqui, que você pode até botar depois. Você vê o Falcon completo, certo? É aventura, especial, tal, tal. Esse cara é um cara considerador. Esse Falcon eu tive, tá? E eles estão vendendo com uma bagatela de 840 contos. Tem gente que paga. É, cara, não, deve ter. E ainda são bonecos, a gente pode dizer assim. É uma transmutação entre o action figure e ainda a situação do boneco. Porque a action figure, você pegar o action figure pra fazer brincadeira, ela pode até machucar. Agora, só uma dúvida. Os action figures, eles realmente começaram com os comandos em ação, os G.I. Joe? Não. Isso aí já vem o que acontece. O action figure foi o seguinte. Eu posso dizer assim, que é um pouco de experiência que eu tenho. Começou o seguinte. As pessoas como eu... Sim. Certo? Que já conheciam necessidades de ter alguma coisa mais destacada. Vamos dizer assim, vamos falar de um cara que realmente deve ter provocado, e pouca gente sabe, mas vamos dizer assim com toda sinceridade, quem provocou esse fato de focar em ter uma figura com mais destaque, e que você pode dizer assim, que veio, assim, entrou no mercado rasgando tudo, foi tio Jorge Lucas. Tio Jorge, tem que dar um braço a torcer. O cara é o cara. Essa é cara, ele começou. O Jorge começou a jogar principalmente o seguinte: vocês já viram as figuras action figure que tem, que é muito respeitado no mercado, chamado Kenner. Eles começaram, Kenner, tem as figuras, aquelas figuras que a escala, se não me engano, é um 12, que você inclusive tem movimento. Se você pegar, por exemplo, o Boba Fett da Kenner, é muito superior a qualquer coisa que aparece aqui atualmente no mercado, entendeu? Aham. Uhum. Então, ele já, como é que se diz, deu o pontapé inicial disso daí, entendeu, cara? Não, foi o Jorge Lucas que começou isso. Não, ele não é que já existia. Ele simplesmente derramou no mercado, entendeu? Ah, sim. Sabe por que eu te perguntei o negócio dos comandos? Porque a tua explicação foi muito válida. Action figures, eles representam, podem representar, né, uma cena, um momento, porque se eu não me engano, os comandos, eles vinham tipo com uma basezinha, não era? Cara. Exato. Vem até hoje. Vem cenário. E eu não entendi, cara, né? Porque o criança, ele vinha com uma base pra você deixar o personagem numa certa posição e tal, deixar ele estático. Mas quando o cara é criança, o cara quer brincar, né, e tal, fazer guerra, não sei o quê. A função dessa roça é isso, porra, é você brincar, cara. O cara pegava um comando em ação e botava com o Seiya pra brigar, o Seiya de Pegasus. Pois é, pô, um Robocopzão gigante, mas... Olha, cara, agora o Neto falou aí de Robocop, cara, eu tinha um Robocop, acho que o bicho devia ter uns 25 centímetros, cara. Não fala isso, não. Você tinha um Robocop que era da Gaslit. Era o que falava, você apertava ele no peito, ele falava. E era, foi importado pela Grow. Porra, cara, o cara era imenso, cara. Você acaba de jogar uma joia rara fora. Puta merda. Eu podia estar ganhando quanto com um boneco desse? Rapaz, eu não sei, mas tem mercado pra mais de 500 pau. Puta que pariu! Você acabou de dar um tiro no pé. Pode chorar hoje à noite, viu? Você fez com o que com ele? Jogou fora? Cara, serviu de esqui. Eu não lembro, cara. Eu sei que minha mãe... Agora entrou em pânico agora, né? Agora tá olhando debaixo da cama, né? Uma hora dessa. Cadê, né? Cadê? É porque eu vou lhe contar uma coisa. Eu acho que vocês não lembram. Lembra do Fusquinha Bate e Volta? Sim, lembro. Da Estrela? Sim, lembro. Lembra desse, hein? Eu tenho o meu, até hoje. Tem 38 anos de idade. Tem 38 anos. Todo, uma vez por mês eu ligo ele pra dar uma voltinha em casa, funciona, todo mundo fica encantado. Tá? Mas tu dá uma voltinha nele? Ele fica rodando aqui em casa o dia todo. Não, não dá pra ficar em cima, né, cara? O bichinho é forte. Então ele bota aqui pra funcionar. Mas isso aí prova que os brinquedos de antigos são melhores do que hoje, né? Se você abrir a estrutura interna dele, o plástico dele, eu acho que é uma parte do plástico dele que é baquelite, um plástico de alta resistência, certo? Porra. Certo. É um caso específico, pronto. Fusquinha Bate e Volta no mercado eletrônico, tá? 300 pau. Porra. Sem caixa. Vamos ver com caixa aqui, entendeu? Então o que acontece, cara? O meu tem a caixa até hoje, viu? Tem a garagem dele até hoje. Caixa original. Não sei como é que a caixa sobreviveu, mas o Fusquinha sempre saía na briga. Brinquei muito com ele. Aí tive cuidado de guardar. O meu pai falava o seguinte: meu filho, guarde pelo menos alguma coisa da sua vida de infância, até uma relação. Meu irmão tem um urso de pescador que é americano, que ainda tá na sucata, mas ele deixou com as filhas dele, mas inteiro, mas ele dele tá quebrado. Agora o meu Fusquinha funciona até hoje. Porra, mano, nunca ninguém me deu essa dica, mas se tivesse me dado. Pois é. Ah, meu velho, agora que tem papai, porra, tem papai, cara, pegando Hot Wheels, brinca com o menino e encosta na garagem. Tô falando sério. E até ela vai lacra e volta de volta falando isso. Depois que conversou comigo, tem muito papai fazendo isso. Já deve ter ouvinte aí guardando seus bonecos e tudo. Mas então a gente pode dizer que a diferença da action figure pros bonecos normais, né? A gente pode dizer assim. Que a action figure tem o público-alvo que são os fãs, né? Daquele... Exato! Já o brinquedo normal, né? Ele tem um público que são as crianças, né? Pra brincar e tal. Porque, veja só, o brinquedo ele obedece regras do Inmetro, né? Sim, sim. Dentro das regras do Inmetro, automaticamente ele não pode soltar tinta, não pode ter problema de pontas vivas. Vou dar um exemplo, um brinquedozinho bem saudável aqui que eu tenho, um action figure bem saudável. O Alien! Sim. Cheio de espinho pra tudo quanto é lado, dedo pontiagudo, um rabo enorme. Imagina isso no olho de uma criança, cara. Não vem que não conta. O action figure do Alien deve ter saído em outros tempos, né? Não, saiu, cara. Eu acho que, mas não com essa qualidade que hoje é representada pela NECA. Existem outras linhas de trabalho. Geralmente assim, né, cara? Quando a empresa vai fazer esses bonecos, né, cara? Os do He-Man, por exemplo. Tinha um molde, né, que eles faziam os bonecos. E geralmente todos os bonecos seguiam aquele molde. E todos os bonecos eram parecidos, só mudava a cabeça, né? Exato, porque custo-benefício, cara. É diferente hoje. Como hoje você tem máquinas que possuem capacidade de imitação e produção e destaque, por exemplo, uma CNC, que é aquela fresadora e ao mesmo tempo parafusadora que você tem usado na indústria, você pode fazer peças, várias peças rapidamente, cara. Sim, comandos em ação era feito do mesmo jeito, né? Tinha um molde. Linha de produção, né? Porque você tem que definir. Você não vai abrir um negócio pra dar prejuízo, né? Você tem que partir pra um negócio que o negócio é pra fazer, é pra funcionar, pra ganhar dinheiro. Então os caras têm que fazer o quê? Pra ganhar dinheiro é massificação, cara. Pois é, e o público do action figures, como ele é voltado pro fã, eles têm mais esse cuidado, né, de fazer uma action figure, personagem todo perfeito, com eles na proporção, em escala, né, e fazer ele todo parecido com o filme, né, que o fã gosta. Ele tem esse cuidado, né, que eles fazem. A vantagem do fã, cara, o que acontece? O fã, ele tem uma preservação à imagem do item que ele pegou, porque ele tem um certo carinho. Sim, tá? Sim. Então o fã que pega realmente de respeito, que entende o público de coleção, ele acaba veredando com uma certa especialização, né, cara? Tinha uma qualidade, uma atitude melhor, cara. Então uma das coisas que eu acho que caracterizam a parte da coleção que são os action figure é carinho. Sim, sim. Como o Giovanni falou, né? Por exemplo, a gente vai dar um exemplo básico. O fã de Star Wars entra numa loja de brinquedos, aí vê os bonequinhos e tal, não sei o que, acha normal. Agora, quando ele ver aquela action figure, cara. O cara toda, passa mal. Toda perfeita, cara. Do Darth Vader. Puta que pariu, bicho. Eu tenho a minha da Kutubukia, foi difícil pra conseguir com posterioridade. Uma coisa que eu foi difícil conseguir, mas tá aqui. Então o que acontece, cara? Eu namoro, cara. Eu olho pra ela, vejo um pouco de detalhe, que legal, porque foi a melhor figura que eu tive do Darth Vader até então, né? Existe uma olhada pra ela e dá aquela piscada assim, quando sai de manhã pro trabalho. A viadagem é outra história. Aí já é possível, viu, cara? O cara começar a piscar pra Darth Vader de boneco, o negócio tá feio. O negócio tá meio complicado. Tô falando, é o seguinte, né? O caso dele é porque eu acho o trabalho, eu fico pensando assim, pô, o cara teve um trabalho de esculpir, fazer um critério de desenvolvimento, fazer um trabalho, que eu falo, pô, eu não tenho capacidade de fazer isso. Por isso que eu admiro o trabalho, o cara acha respeito. E eu quero ter exatamente isso, porque o cara pode fazer, né? Por isso que cai naquele caminho da customização, né, cara? Porque você olha uma figura e não tem a satisfação de tela, eu vou modificar, eu vou então melhorar. Porque você tem que ter muita responsabilidade quando customiza, cara. Essa questão da produção do action figure, ela teria, vamos dizer, alguma subdivisão, alguma empresa que trabalha melhor? Não, porque eu vou te dizer a minha dúvida. Por exemplo, eu comecei a minha coleção de action figure. Eu comecei como todo mundo, né? E tal, cara, eu gosto muito do Batman e tal. Eu fui numa loja, sei lá, dessas lojas de brinquedo e tal, e tinham lá os action figures do Batman e tal. Na época era o DC Select da Mattel, beleza. Só que, vamos dizer, como eu já colecionava revistas em quadrinho e tal, eu criei esse costume de toda vida que eu vou comprar um item colecionável, eu comparar vários, vamos dizer, eu comprar um action figure do Batman, eu pegava 4 action figures e ficava comparando um com o outro, qual a orelha que tá mais perfeita, qual é que não tá, ou seja, esses bonecos são serializados, esses action figures, eles, apesar de terem um cuidado, não sei se tem, eles ainda apresentavam várias diferenças um pro outro. E vamos dizer, hoje em dia, que eu conheço um pouquinho mais desse mercado, eu vejo que não, que tem determinadas empresas que tem um cuidado cuidado absurdo com essa questão do detalhe, com a pintura, tudo mais. Aí vamos dizer, desse meu primeiro action figure, pro hoje a gente tem várias empresas especializadas, tem alguma diferença entre os action figures? Ou é coisa de empresa mesmo? A Mattel é mais relaxada, a NECA cuida um pouco melhor disso, a McFarlane, os caras dão gás. Existe alguma diferença desse tipo? Bom, mano, eu vou falar da minha experiência. Action figure não é a linha principal da minha coleção. Ela talvez seja a última linha que eu tenha fazendo hoje. Uhum. Tá? Mas quando você começa a trabalhar com certos temas e se envolve com algumas pessoas e tem uma coleção aqui, você acaba aprendendo a usar. Mesmo de action figure, eu comecei pelo baixo. Por quê? Eu comecei os carros. Por que comecei os carros? Porque eu colecionava carros de corrida. Os carros de corrida, tudo bem. Porque eu sempre destaco, a minha coleção de arte Star Wars é uma coisa, a parte que tem action figure também e tal. E as outras coleções diferentes. A minha linha principal de trabalho, assim, onde eu invisto, digamos assim, parte do meu tempo com muito carinho, eu paro pra fazer Star Wars, certo? Quando você me apresentou a vida subsetiva, vamos lá, Giovanni, agora vamos falar de tipos e fabricação, vamos lá. Da mesma forma que eu tenho cuidado de fazer as minhas maquetes com plástico modelismo, com um certo grau de proximidade da qualidade, porque eu tenho alguns, digamos assim, alguns detalhes, que é investimento, eu estudo, compro livro, troco ideia com pessoas, quer dizer, você conhece pessoas que têm informação, como assim, eu conheço o Thiago Siqueira, que você já deve conhecer, do Rapadura Cast. Sim. O cara é especialista em Star Wars, do tipo cri-cri de fabricante, qual foi o estaleiro que fez a Estrela da Morte, ele sabe. Se você perguntar a quantidade de possíveis trabalhadores, ele vai dizer pra ti, entendeu? Você, porra, mas é loucura. Não, porque você tem gente que faz esse trabalho de pesquisa e desenvolve, cara. Então, beleza. O cara é fã, né, cara? O cara vai atrás. Fã. Vai atrás da informação daquele seriado, filme que ele gosta. É. Eu digo o seguinte, cara, que nem, por exemplo, vou dar um exemplo pra você. Tem pessoas que nos convidam. Você também já aconteceu isso, né, cara? Convido pra você fazer uma palestra sobre cultura pop. O cara pensa que é coisa de vagabundo. Isso, cara, é tempo investido, é coisa que o cara tá trabalhando, que em outros países, e até mesmo no Brasil já tá tendo isso, que você paga o cara pra dar essa informação. Porque quem quer receber informação, tá aqui, digamos assim, facilitando os caminhos que você desenvolveu. E você, quando você diminui o cara que tá pesquisando sobre aquele assunto, Batman, Star Wars, qualquer que ele que seja, você tá meio que diminuindo o cara que criou aquele produto, né, cara? Exato, porque eu vou dizer uma coisa pra ti, cara. Eu trabalho na área de engenharia, sou engenheiro, então o que acontece? Toda minha expertise, eu tenho que saber trabalhar, eu tenho que saber desenvolver e eu tenho que saber vender. Beleza. Tive tempo e dedicação pra profissional, beleza. É a mesma, digamos assim, com todo respeito, é um tipo de energia, mas correlacionadamente é a mesma energia que eu tenho pra verificar e conferir e elaborar um projeto, é a mesma energia que eu tenho de estudar, elaborar e montar uma maquete. Então tem esse conhecimento, sim, tá? Sim, sim. Por que eu tô dando essa volta toda? Porque toda action figure que o cara vai fazer por linha de produção e não tem acompanhamento, é tranquilo. E fica aquela coisa meio... descendo a ladeira. É, fica aquela coisa meio parecida com o que as empresas de bonecos, né, normais, fazem, né, cara? Cria meio que um modelo, né, e vai fazendo. E desce de igual, e empurra de igual abaixo. Tudo rolando numa esteira. Exato, cara. Então, vamos lá. Então, vamos ter o seguinte, cara. Vamos lá que você já deve entender o seguinte. Quando você vai para um mega restaurante, serve vinho industrial, você pega aquele mega restaurante industrial, cara, você tem a possibilidade de pegar uma maionese estragada e um arroz com problema. Sim, inclusive o Manel pegou um semana passada. Foi o que, cara? Foi emoções, deu problemas. E lá eles foram daquele restaurante. Por cima. Foi daquele restaurante de 4 reais ali. Peraí, o cara vai pra um ambiente com risco, o cara tem que estar preparado pra tudo, cara. Com certeza, mano. Cara, não, eu tô indo lá porque eu amo. Não, o cara tá. Se o cara vai enfrentar isso, o cara primeiro tem que ser macho, né? Pra encarar restaurante. Se você pode se lascar, você tem que ser muito macho. Mas aí essas empresas têm essa parte, né, cara? De trabalhar com linha de produção e tal. O que eu tô dizendo? Então o que eu vou explicar, né? Você não tem essa linha de produção. Aí você já conhece aquele restaurante, que pode ser sempre limpinho. Sim. Você vai pedir aquele. Pode ser uma coisa mais básica. Bife, arroz, feijão e frito com uma saladinha. Pode ser o melhor prato do mundo. O famoso feijão com arroz e bife. Então, de repente, só pelo fato do trabalho que a pessoa faz de fazer elaborada aquela comida, torna ela especial e diferenciada, tá? Vamos pro nosso ambiente action figure. Se tu faz linha de tuia, tu bota pra fazer, então o que acontece, cara? A qualidade vai ser pra vender. E pra vender... tem que ser de produção. Se é de produção, a qualidade cai. E é como a gente falou, a questão do foco, né, cara? O foco tem que ser para um determinado público, né? Se ele vai fazer para fã, que é cri-cri, né, cara? O cara vai ter qualidade, né? Exato, é isso que eu tô dizendo. Então, cara, então é mais ou menos o que eu tô dizendo. Se o cara vai trabalhar numa linha, vou trabalhar nessa linha de... como é que eu posso dizer assim? De qualidade, você vai tender pra esse lado. Quando você vai chegar aqui, não, eu vou trabalhar com uma linha produção pra ganhar dinheiro. Cara, baixo nível, tem até uma brincadeira que eu faço até com os amigos de Action Figure, eu falo o seguinte. Dependendo do tipo, a gente sabe a qualidade do Action Figure, de acordo com a comida que eu... Desculpa, Deus me perdoe. Isso é uma brincadeira, não vai aparecer um maluco e processar a gente, viu? De acordo com a comida que dá pro chinês que faz a figura, certo? Ah, mas inclusive aqui no programa a gente emprega alguns chineses, né? Então não tem problema nenhum, não. Então, quando você pega um chinês, tá meio amarelado a barra d'água, é figura de linha de produção, é boneco, entendeu? Quando o cara dá um pouquinho de água, uns pedaços de sushi, sei lá, de peixe, o cara já faz uma coisa melhor. É um neco, né? Aí certo. O cara já pega, já tem um quarto de arroz, um copinho d'água, já é McFarlane, que é uma qualidade já. Agora, o cara tem dois porções de arroz, uma tangelinha de água e consegue lavar a mão, já é quase um hot toys. Agora, o tampa de cruz de todos eles é light show. Você sabe que existe a linha da Hot Toys, ela trabalha com duas linhas distintas. Ela trabalha com a linha dos Action Figure e também com as estátuas, dela que é a estatua, né? Que aí é minha vez, Light Show, cara. Tem uma ideia, existem itens da Light Show em pré-venda que o cara bota assim, 10% do valor, 200 pau. Pré-venda, 10% do valor, não vou dizer o nome do cara, ok? Bota pré-venda, 200 pau, quer dizer, você paga pré-venda que é 10% do valor, que quando chegar, vem os outros 90%, entendeu? Então você fala, se o cara tá botando em pré-venda 10% do valor, então um slideshow custa R$2.000. É que nem aquele coringa ali do eu não sei se é slideshow, aquele coringa que o Fábio tem lá, certo? Uhum. Mas era aquela criança ali, é Polystone, é um estatuto. Se você olhar pra bem, a escala é praticamente 1 para 1. Sim. Ali é arquivo da loja e tal. Se você aparecer um doido, eu vou levar. Botar a mão na cabeça dele e assaltar, né? Futuramente vai ter assaltante de categoria Action Figure. O cara chega. Não, da NECA não. Não vou querer que dá. O cara chega com a mão na mão, tá assaltando a Hot Toys. Tô levando tudo. Ah, não vou levar boneco. Não, da NECA não quero não. Só quero aqui da Hot Toys. Assaltante nerd, né? Não é. Eu não duvido da gente ver esses tempos chegarem. É isso. Aí o cara vai vir disfarçado com a máscara de Darth Vader. Armado com lightsaber. Ele vai falar igual o Darth Vader, né, cara? Então, se você começa assim, eu quero partir com uma coleção hoje, que é divulgada entre nós, digamos assim, entre os colecionadores, a NECA, ela tá dando acesso a essa informação. A NECA é a média, né? É uma boa empresa. Qualidade, certo? Boa, né, cara? As action figures. Ela tem uma permissão, mas ela faz como se fosse assim. Ela vai atender aquele público que tá com necessidade de ter action figures, ela produz. Ela, da mesma forma que ela faz uma linha muito boa, ela também faz uma linha de produção industrial, certo? A NECA, por experiência própria, eu digo que é um interessante pra você começar e tal. Cara que não tá querendo gastar muito nem nada, ela quebra bem o seu galho. Geralmente isso. Tem a parada do tamanho, né, da action figures, o da NECA. É a escala, né, cara? Vamos trabalhar com o tipo de escala. Você tem escalas de action figure, ou figura, você tem vários tipos, e tem as escalas que trabalham pra naves e maves, carros e veículos, que você tem essa linha de trabalho aí. Ah, então cada um desses é uma escala diferente? É, tem um trabalho de escala, mas foi criando certos padrões, porque na verdade a escala foi criada pelos americanos, tá? Primeiro, para desenvolver, para ter um certo padrão. E o segundo, uma das características, isso vem muito desde modelismo, plástico modelismo, que eu também sou plástico modelista, né? Eu depois vou falar sobre isso. O que eu posso dizer para você é o seguinte: que ela foi iniciada, isso é até brincadeira de plástico modelismo, que o fabricante fazia a primeira caixa, falou, que tamanho te bota? A gente pega a figura de lã e encaixa na caixa. Então o cara começou fazendo umas escalas malucas, né? Um pra 320, um pra 440, um pra 520, começou essa. Aí já os ingleses, junto com os europeus, começaram a desenvolver escalas padrões. E os ingleses desenvolveram uma escala de militaria, que é uma escala muito padrão, que usa, que é super divulgada, é uma escala muito... Escala 1,35, ou seja, o que é uma escala? 1,35. Para cada 1 centímetro dela, é reduzido 35 vezes. Quando é ao contrário, 35 para 1, ou seja, ela é 35 vezes expandida. Vou explicar para ti. Quando você pega uma figura, um action figure, o comandante Code que eu tenho, vou deixar parte, das mais bonitas que eu tenho na coleção, a escala é 1,7, é uma jaca gigante, né? É, ele tava até no Sana. Então, o que acontece? Ele tem quase 1,5 metros de altura, certo? Então, o quê? Você pegou o comandante Code e reduziu 7 vezes. Quando você trabalha, por exemplo, com um inseto, que existe um modelo de inseto, você não acredita, mas tem. O francês é doido em fazer isso. Ele inverte a escala. 7 para 1. Ou seja, ele pegou, ampliou 7 vezes a escala do inseto. Então, você tem ele 7 vezes maior. Que isso, cara? É, ele tem. Você usa plástico. Então, quer dizer, você tem a escala certa tanto pra um quanto pra outro. Tanto pra ampliar quanto pra reduzir. Mas no Japão eu já vi os caras fazerem lá no parte dos Gundams um Gundamzão imenso, cara. Oh. Esse Gundam foi famoso, cara. Esse Gundam foi famoso, tá, cara? Esse Gundam foi feito a escala 1 pra 1. Real. Os caras falaram, vamos fazer um projeto ideal mesmo. Chamou um grupo de engenheiros, chamou uma galera que trabalha com maquete e vamos fazer. E fizeram. Escala real. E ele funciona. Acende a luz, abre o convés, tem o peito de combate. Eu sou fã do Gundam. Inclusive, eu tenho dois aqui. Eu tenho dois Gundam Wing aqui. Nossa. É, não. Cai entre nós. São os reis aqui. Todo mundo já falou, compra mais não. Eu tenho dois inimigos, um amigo e inimigo, que era um da Terra e outro do planeta que invadiu a Terra. Então, geralmente, como o Giovanni falou, quando você quer começar a sua action figure, né, sua coleção, você começa com o da NECA, né, que é o... Passa o link da NECA, vai dar uma olhada aí. Aí você vai ver a quantidade, se você abrir o site dela, a quantidade de material licenciado que ela tem. Cara, mas é muito... Eles fazem muito essa parada, né? Jogos, filmes, faz de tudo, né, cara? Eles... Eu tô vendo muito filme aqui, cara. A linha principal dele é filme, cara. Ele muitas vezes não chega no nosso mercado. Cara, o Predador da NECA, cara, é complicado, cara. Exatamente. E tem Predador da NECA, escala. A gente trabalha aqui, quem tem, cara. Escala 1-10, mais ou menos. Cara, não tem como você não querer comprar um boneco desse, cara. Olha, cá entre nós, pra quem conhece, por exemplo, quem conhece o Predador em V-Action, fica doido. Fica, cara, porra. Fica, porque o Predador é Predador, cara. Não adianta chegar assim. Não é um bem um vilão, porque ele tem código de ética. Então, é interessante, né, cara? Pode matar, pode fazer, trucidar os outros, né? Mas ele tem aquele padrão dele, né? Tem uma ética. Na verdade, ele não é um assassino, né, cara? Ele não é terrorista nem nada. Ele é um caçador, né, cara? Um predador, Ele é, na verdade, que muita gente... Até fiz a action figure por causa disso. Na verdade, se você olhar bem, a forma do código de ética lembra muito o Bushido. O Bushido, como todos os pessoal fala, que é o código de ética do Samurais, né? Samurais, entendeu, cara? Ele é... O nome dele já diz, né, cara? O cara é um predador, né? Por quê, cara? Inclusive, salvaram. Porque a ideia dos caras, antes, pelo amor de Deus, era fazer um predador parecendo uma mosca. Graças a Deus, alguém foi inteligente o suficiente pra conseguir desenvolver isso, né, cara? E uma das pessoas que eu conheço muito, que é o Solano, eu já ouvi o sketch dele, né? Ele fala mesmo, cara, graças a Deus teve alguém que interferiu com o diretor de arte, agora não me lembro, lá do primeiro filme. Ele falou, peraí, que o negócio é mais embaixo, vamos mudar essa história aqui, senão o bicho vai pegar. Cara, muita gente assistiu o Predador, né, cara, do Schwarzenegger. E geralmente quando um adulto entra numa loja de action figures e vê action figure do Predador, cara, o cara enlouquece, bicho. Vou lhe falar uma coisa, cara. Primeiro, você sabe o moral que ele representa, né? A capacidade de sobrevivência imensa. Segundo, né, cara? O cara infernou o Arthur de Schwarzenegger, meu camarada. Não é foi qualquer Zé Ruela, não. Cara, agora a gente falou de action figure, né? Marcas, modelos e tal. Agora tem uma coisa, cara. Tem um assunto que eu tô louco aqui pra começar. Porque antes, vamos dizer, eu tenho aqui minhas action figures e tal. Normalmente são personagens de filmes, HQs, mangás que eu gosto. Eu costumo comprar. Só que numa conversa anterior com o Giovanni, ele me abriu os olhos pra uma coisa que eu até curtia, mas que eu ainda não tinha, vamos dizer, correlacionado, né? Uma coisa com a outra. Eu não me lembrava. Tô emocionado. Perdeu noção. Eu não me lembrava que existia essa modalidade também, cara. E quando eu fui me relembrar dela, cara, eu fiquei abismado, que é o plastimodelismo, né? Olha, agora tá entrando aí na área aí do Giovanni, cara. Aí vamos separar os meninos dos homens. Agora é como o pessoal do Inception faz, né, cara? Aí a gente já tá descendo pro quarto nível, né? Ou subindo, dependendo da referencial, né? O que é o plástico modelismo? Plástico modelismo, eu tô falando, trabalho com plástico. Não. Plástico modelismo, tudo aquilo que você possa trabalhar ou mudar, certo? Tanto é que você fala artista plástico, é melhor que o cara só trabalha com pintura de plástico. Não, ele trabalha com molde, desenvolvimento, pintura, tudo aquilo que pode ser moldado ou criado. Então o plástico modelismo, o plástico molde, como é conhecido lá fora, é a forma de trabalhar com a tendência do real. Você puxa aquilo que possa ser mais próximo da sua realidade. O que, que é esse balalá que o Giovanni tá falando de loucamente? O que, que é isso, cara? Você precisa aproximar a realidade daquilo que você está propondo, entendeu? Então, o plasmodelismo veio de uma forma de... Vou lá, eu quero desenvolver características específicas no navio. Então, você tem que pesquisar, verificar e, principalmente, detalhar historicamente, entendeu? Por exemplo, dentro do meu link tem um submarino alemão. Está com todas as insígnias, tudo direitinho. Estou até passando o link para vocês. Inclusive, tem um link aí embaixo, né? A gente vai deixar o link aí que a gente está comentando aqui no programa. Então, o que acontece? E o que tem esse submarino? Foram 2 meses de pesquisa, exaustivo, para saber qual o tipo, a história. Porque se eu fizer um trabalho desse e não explicar por que ele existe, eu estarei errado. Então, tem que ter o problema do plástico dele. Não é um problema, é a expertise dele, a linha de trabalho dele. Então, eu tenho que dizer por que ele existe. Primeiro ponto. Outro ponto importante. A que nível, em que situação ele pode atingir, o que eu posso fazer? Então você tem tipos de tinta, elaboração de desenhos, a chamada máscara que você usa para dar os desenhos e tudo mais. E se essa está na escala, você tem que pegar uma tinta, jogar no efeito de escala para ficar aproximadamente dentro da realidade de tal forma que possa encaixar essa situação e o mais importante de tudo, que seja compatível, seja pertinente à escala. Então você tem um trabalho de escala, histórico, pintura, acabamento, quer dizer, o plasmodelismo envolve vários processos que você vou lá e vou fazer, não é? Tão diferente isso. Do action figure que você já compra aquela imagem, aquela cena pronta e mostra e coloca na prateleira, o plasmodelismo já tem todo um mergulho aí no universo da peça, né? Exato, porque o problema do plasmodelismo, você devagarzinho fazendo peças mais simples, tá? Mas o mais simples já se torna complicado se você não souber montar. Uma das principais características desse trabalho de plasmodelismo é pesquisa, conhecimento das técnicas para a pintura e o mais importante de tudo, que eu acho que é o mais importante, persistência, tá, cara? Sim, porque é bem complicado, né, cara? Você tem que gostar. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer isso, então eu vou fazer. Por exemplo, eu sou um cara, eu já tenho conhecimento técnico, mas eu não sou muito bom em figuras. Quando eu falo figura, é pintura, detalhamento, fazer, por exemplo, o cara fazer tatuagem, o cara fazer, abrir os olhos numa escala bem reduzida, fazer níveis diferentes de pintura. Tem gente que, por exemplo, já viu tu lembra do Highlander? Sim, sim. Claro. Cara, tem um amigo meu que fez o John McLeod, a escala 1,35, imagina uma porra 35 vezes reduzida, certo? Ele fez o quilt no dedo, na pintura. Caralho. Desenhou o quilt do cara, foi até, ninguém acreditou, teve gente que tentou raspar, pensou que era decal, não. Ele foi lá e fez o quilt, meu Deus. Foi a única peça que ele acertou. Juro pra você, ficou maravilhoso, pena que eu tenha foto disso. Foi motivo até de assim, eu não acredito que o cara fez. Fez, cara, fez todo lecinho, fez, bateu, foi perfeito e tal. Meu camarada, não foi feito o detalhe, cara. Caiu o quê? Cara, ele mostrou na mão. Ele fez o trabalho de pintura. Foi impressionante. Então, geralmente, a diferença do action figure e o plástico modelismo é a seguinte, né, cara? Por exemplo, uma pessoa normal vê uma action figure do Batman. uma pessoa normal. Uma pessoa sem superpoderes, né? Não, vem cá, não, cara. Vê uma action figure do Batman e diz, uma figura do Batman, né? Uma estatuazinha do Batman e tal. Aí o cara lá, nerd, chega e diz, não. Não é um Batman qualquer, cara. Esse é o Batman do Cavaleiro das Trevas. Não, mas é o Batman. Não, o Batman do Cavaleiro das Trevas. Por quê? Ah, por causa disso, disse que isso. Tá vendo aqui? Tem todo aquele envolvimento histórico, tem todo aquele... No selamento você tem o Batman dos quadrinhos, que é aquela forma clássica. Você tem o Batman Keaton, que também é muito respeitado. Tem o Batman Joe Schumacher na representação do Valkyrie. Mamilos e bunda, né, cara? Puta. Ah, não fala isso não. E tem o Batman Joe Schumacher versão George Clooney. Mamilos! Vou arrancar as pregas e jogar tudo pra cima. Foi aí, cara, eu tenho os filmes, cara, eu sou fã. E finalmente, nosso amigo Nolan, né, cara? Nolan, que falou o seguinte: para essa porra, agora é comigo. Puxou a bola pra ele e fez. Deve ter olhado assim, né? Que merda é essa de mamilos, cara? Porra. Não. E outra coisa, ele fez inclusive uma coisa que os outros exércitos estão usando, né, cara? Tem que ver isso. Com mais pouca gente percebeu, não? Que é o Batman. A pompa do Batman. Hã? Batmóvel, né? Agora o exército. Não, nem vou chegar no Batmóvel. Vou primeiro falar do uniforme. O uniforme Batman, aquele. aquela roupa que ele usa, ela simplesmente está sendo desenvolvida para usar em tropas de elite, cara. Caraca, sério, cara? Hoje está sendo desenvolvida. Se você olhar, a parte da tropa regular já está usando parte da armadura, que usa coldre, está usando proteção dos joelhos e tudo mais. E as tropas de elite de instrução, eu tenho certeza que já foram usadas essas tropas já, porque eu já vi uma fotografia de um uniforme que o pessoal está usando na tropa de elite francesa. Eu não sei se estou com o link, depois eu passo aqui. Em que... parece o corpo do Batman, cara. Já todo, o cara todo protegido para incursão em ambiente controlado. O que, que é isso? É entrar no ambiente. Pronto, essa operação que teve hoje, de hoje, que o cara, a polícia antiterror pegou o cara e meteu bala. Os caras são blindados, meu camarada. Estão protegidos, cabarrado. Caraca. Agora voltando um pouco pro plástico modelismo, quando eu penso em plástico modelismo, a primeira coisa que me vem à cabeça é o cara indo naquelas lojas de brinquedo, comprando uma caixa zona imensa, com um naviozão de guerra foda e tal na capa, e você abrindo, cara, umas 500 pecinhas minúsculas pra você literalmente construir aquele navio do zero. Eu tô certo ou tô errado no meu raciocínio? Aí você vai ouvir a famosa frase do comandante Akbar: it's a trap. It's a trap, it's a trap, it's a trap. O cara vai e pensa, eu vou conseguir montar essa porra aqui, o cara vê 3 mil peças. Isso é moleza, sai montando de qualquer jeito, joga a peça modelando e depois joga fora, cara. Vamos lá. Primeiro porque é o seguinte, infelizmente o plástico modelismo é divulgado em muitas lojas de brinquedo, tá? Infelizmente ou felizmente? Infelizmente, porque veja só, o plástico modelismo, quando você pega uma loja profissional, e que muitas vezes, vou fazer uma promoção, vou voltar um pouquinho da Action Figure, vocês vão entender, tá? Vamos lá. Se você for pra uma loja, digamos assim, entenda o que eu vou dizer, o cara só venda quadrinhos. Sim. Certo? E bota Action Figure pra vender, o cara tá querendo agregar valor à loja, tá entendendo? Então ele não vai. Eu tô vendendo essa aqui do Predador, ele sabe que é Predador porque tá escrito Predador, certo? Nem sabe se é NEC, Slideshow, o que for, tá? Aí vamos fazer uma cooperação com o Art Toys. O Fábio, o proprietário, além de ser um proprietário, ele é colecionador. Uhum. Então o que acontece? Se você chegar pra ele, ele vai dizer, isso é um Predador da NECA, foi feito da série 4, está chegando na série 7. Não é muito raro, mas se eu fosse você, você pode colecionar. E outra, ele não vai chegar pra ti e chegar assim com um moleque maluco, brincando e vai vender um Hot Toys. Ele não é financeiro. Agora um cara que tá agregando valor, ele vende pro primeiro look que aparecer, ele vende um Hot Toys. Ele tá nem pouco se importando, tá entendendo? Então a mesma coisa que existe com o Action Figure, você viu o nível de qualidade de atendimento do Fábio. Por exemplo, as pessoas que atendem junto com o trabalho com o Fábio, aprendam com ele. Aprendem com ele. Ele passa as informações de vídeo, os caras acabam aprendendo com ele, entendeu, cara? Até o que a gente já falou desde o começo, que como a gente acha que a gente deixou um pouco claro, o cara que coleciona, seja Action Toy, plástico modelismo, é o cara que já quer um cuidado, uma atenção maior com aquela peça, né? É, cara. Com certeza, cara. É o colecionador, né? O fã e tal. É porque daí que tá, existe o colecionador daquele que gosta de expor, que mostra pros amigos, explica o que tá acontecendo, existe o paranoico noiado que dele é meu, ninguém pode ver. Tem. Sim. Aqui em Fortaleza, tem. Caralho. Tem um que a gente podia passar o dia dando indireta pro cara, né? Eu vou ficar calado. Aí eu conto de vocês. Eu tô falando de outra pessoa. Porque, eu acho que é o seguinte, ó, Giovanni, tô querendo dar um pulo na tua casa aqui pra gente ver. Vem, cara, não tem mistério não, eu já expus. Isso aí é uma coisa que a gente queria ressaltar, cara. Se você quiser aprender um pouco sobre action figure, plástico modelismo, você segue aí o Giovanni no Twitter, cara, que ele pode lhe dizer, dar informação e tal. Eu não sou de informação, não. Tudo bem que vai ter gente querendo me matar, mas vou errar. Principalmente os colecionadores antigos. É, porque, tem nego que é doente, cara. Se você falar sobre Hot Wheels, eu explico que eu tenho conhecimento de Hot Wheels. Se você quer falar de plástico modelismo, explica, não tem mistério. Tem gente que nem a gente se diz, trabalhando sendo da ignorância do pessoal, cara. Não, cara, mas o Giovanni é gente boa, ele não vai lhe matar nem nada. E o Giovanni é um cara modesto, mas ele é uma autoridade. Autoridade é o prefeito e delegado, rapaz. Não, é geralmente o plástico modelismo, cara. Você compra caixas pra você montar peça e tudo mais. Né? Vou falar até baixo. Eu compro e importo. Olha aí. Não, mas isso é interessante dizer. Hoje em dia, é como eu te disse, eu conversei um pouco alguns dias com o Giovanni, entrou na pilha, já deu uma pesquisada. O cara que tá ouvindo a gente agora no programa, o cara ficou pilhado, porra, eu quero construir um helicóptero, um caça e tal. Se o cara for procurar nas lojas hoje, ele acha uma variedade boa de plástico modelismo? Encontra, mas em outros estados. Aqui, por exemplo, no Nordeste, tem uma loja aqui no Ceará, certo? Talvez das melhores lojas que tem do plástico modelismo. É de Recife. A Mania de Crítica é uma loja que tem muita coisa. É mesmo, cara? Mania de Crítica, eu vou mandar o link pra vocês. Vocês conhecem meus amigos, tá? Eu já... Até a brincadeira, até o pessoal... Agora ela é... O que acontece? Vamos explicar. Os donos são plástico modelistas, certo? E até são... o link não chegou aqui, não. Calma. Isso aí tá começando, olha, tá vendo? Chama a baleia aí. Pois é. Baleia de craque, vai. Só que tem que cheirar. Aí você, a turma lá que tem, o que vai acontecer? Cara, além de ser uma turma de modelista, além de ser uma dona, são comerciantes, os caras são modelistas, entendeu? Por serem modelistas, o que acontece, cara? Os caras sabem que estão comprando, cara. É uma loja até conhecida no Brasil todo. O atendimento é gente boa, o pessoal conhece você aí, mandei o link pra você. Eu ainda sou cliente lá, porque são meus amigos, entendeu, cara? E eu, se você chegar lá, o cara, inclusive o Lambert, que é um dos caras que atende lá, se você quiser, ele monta a figura pra você e faz. Se você quiser, ele dá um curso pra você, cara. E o nome só que ele cobra, né? O nome do cara é irado, cara. Lambert? O nome aí, cara. Mas a gente vai pra evitar pros inimigos, ele bota o nome mais bonito, Stauffenberg. Se você olhar nos fóruns, tudo ele começa com Stauffenberg. Mas tudo bem. Baixinho e tal, mas não é como Stauffenberg, aquele que o Tom Cruise interpretou, viu? Não é a mesma coisa, não. Tá, cara? Mas aí que tá. O que acontece no plástico-modelismo não existe só a maquete em si. Vamos lá. Existem os processos e ferramentas pra fazer. Vou dar um exemplo pra ti. Vamos pegar uma maquete simples. Eu tô montando agora com um amigo meu que encomendou. Ele pediu já. Eu tô produzindo aqui o seguinte. Ele tem Império Star Destroyer, certo? Conhecido também como pedaço de pizza. É um pedaço de pizza, você já olhou? Tem inspiração nenhuma, o cara cortou um pedaço de pizza e botou uma torre e fez. É uma nave espacial. Pronto, até fez. até hoje, vale dinheiro, até hoje, tá, o Jorge tá aqui, inclusive, na minha mão, bichinho, certo? Já tá praticamente pronto. Explica uma coisa, plástico modelismo. Quando você vai trabalhar com plástico modelismo, você mesmo é que monta peça por peça e tal, da figura e tal? Também, tem explodido, alguém tem desmontado por tempo pra formar sua objeto, e você tem as técnicas de montagem ou melhoria. Então, todo esse processo de melhoria que me leva a ser preparado para trabalhar com customização, tá entendendo? Então, quando o cara trabalha bem com as modelagens e faz as melhorias, você pode pegar um action figure e trabalhar com customização. Então, um cara que trabalha com um plástico modelismo e consegue fazer melhorias, o que é melhoria? Colocar um detalhe a mais, um tipo de pintura, uma forma melhorada de ter melhor acabamento, você pode aplicar no action figure também, né? Então, opa, acho que vocês chegaram a ver aquele predador que eu montei lá com na Art Toys, né, cara? Samurai. Puta merda, esse é irado, cara. E aí, quem não viu, vai ver no link aí embaixo, né? O predador samurai, cara, se você... Porra, cara. Ou como diria meu irmão, bicha translocada alienígena. Sim. Meu irmão é foda. Meus irmãos são trollador, cara. Não, eu vou dizer uma coisa pros ouvintes. Se você é fã de predador, cara, se você gosta, dá uma sacada aí no predador samurai, cara. Puta que pariu. Você vai entender tudo que o Giovanni tá falando. É isso aí, define bem. Você vai pensar assim, como é que os caras não botaram um filme com predador samurai, cara, ainda? Ainda. Ainda. Aí depois eu pedi meus direitos autorais. Não, teve um artista primeiro que fez um Hot Toys, né, cara? Aí, na verdade, tudo começou assim, pô, tem um Hot Toys aqui, né, cara? Tava conversando com os amigos meus, Jorge e Edgar, né? Esses são colecionadores de action figures profissionais. Esses caras são caceteiros, eu sou amador perto dos caras, né? Porra. Aí eles chegaram pra mim e falaram, não, João, pô, como é que a gente podia fazer um Hot Toys? Eles disseram, como é que a gente vai fazer um Hot Toys? Vamos pegar aqui uma colar, vamos tirar uma peça colar, vamos fazer uma customização e vamos. Dá pra encarar? Bora! Aí segurei o bicho de frente, né? Vamos embora. Começou, vamos dando a dica. Então, não basta que você tenha a dica, você tem que ter humildade pra trocar as informações também. Porque não adianta o cara matar e fechar as informações, porque o cara se dá mal, cara. Então, eles não são modelistas, não têm técnico, mas são colecionadores. Então, o que acontece? Nós vamos fazer assim, por exemplo, a espada. Eu fiz, o samurai tem duas espadas. Uma que tá presa na cintura e que vai nas costas, certo? A que tá nas costas, o Edgar, que também ele é muito fã do predador, falou: Giovanni, a gente tem que fazer de uma forma cansada. Por quê? Vamos raciocinar. Olha só como é que o raciocínio dele foi inteligente. Então, digamos que ele começou a pegar essas espadas durante os combates, como ele fez no filme. Falei, pô, tu tem razão. Ele pode pegar uma arma do outro, entendeu? Boa ideia. Então, a gente fez um trançado como se ele tivesse... Uma tem uma ideia, uma espada tem uma ideia. A outra espada, que uma dá pra ver que realmente tá presa ali, que é dele. Já a outra espada, como se fosse pega, que tá amarrada nas costas, como se tivesse sido... conquistado de um inimigo, entendeu, cara? Foi a ideia do Edgar. E o cara não é modelista, ele é colecionador. Então, se você for um cara fechado das informações, você acaba estragando o modelo por fora dele. Então, o que acontece? Dentro do plástico modelismo e da customização de action figure, uma ferramenta importante: humildade. Ah, então, sim, então sim. Quando você trabalha com plástico-modelismo, customização, você pega um action figure, ou você monta um action figure, e você, vamos dizer assim, você tenta passar uma mensagem com aquela figura. Exato! Não adianta chutar uma porra doida e fazer, ah, fiz esse negócio aí, o que é isso? Não sei. Você olhar pra figura e fala, entendi. Você olhar pra ela e falar, ah, entendi, cara, agora entendi. Se você passar de qualquer jeito, tá? Eu passei um link pra vocês do Tumblr do Batman, certo? Sim, sim. Então o que acontece? Você tá vendo aí, tem do Submarino, mas do Tumblr. O Tumblr, o que foi que eu fiz? O que foi que acontece no filme? Você vê o Lúcio Fox, muito bem representado com o Morgan Freeman, que dá um charme no filme. Ele vira pro doido do Christian Bale. Christian Bale, que pra fazer papel de doido ele é perfeito, tá? Ali, pra fazer papel de doido, maluco, é com ele mesmo. Então o que ele fala, né? Este carro ia ser usado para lançar pontes. Sim, sim. E seria usado em tropas especiais. Eu falei, puxa. Aí vem a ideia. Ficar pulando de um lado pro outro, né? Do outro para transportar. Porque o seguinte, o próprio problema de transporte de tropa em qualquer ambiente é fazer. Os caras conseguiram fazer o saltador, que o Tumblr na verdade é um saltador, o termo Tumblr é pra isso, né? Só que não conseguiram fazer a ponte, né? Então falou, mas tem um carro. Tanto que no filme 1, e o que ele faz? Ele só tem prédio, só tem tudo, por quê? A concepção do carro é uma máquina de baixo arrasto, stealth, ou seja, invisível, com capacidade de sobrepor qualquer obstáculo, quer seja em níveis normais ou em terrenos extremamente complexos, entendeu? Por isso que ele é de baixa estatura. Então eu falei, porra. Então, na verdade, ele seria um carro batedor. Ele iria na frente para ver a situação. Você pode ver que tem um momento lá do filme 1, ele reduz, desliga a turbina, ele fica silencioso e apaga, os caras ficam doidinhos. Sim, cara, então, desaparece, né? Desaparece, fica. Ele tá explicando qual é a função dele, porque é uma arma de entrada, de tropa de elite. Então, eu peguei um diorama, peguei o Tumblr, né? E botei como seria o Tumblr em combate. Olha aí, como, sim, sim. Como seria ele combatendo, cara? Como é que ele é? Qual seria, como ele se comportaria como nave de combate, como um combatente? Aí eu fiz isso daqui. Eu caí entre nós, esse bichinho deu o primeiro e segundo lugar, né, no Brasil. E é isso aí que a gente tira de um excelente exemplo de personalização de uma peça, né? Tu queria transmitir uma ideia, pegou um elemento conhecido e tal, customizou. Exato. Aí o que acontece? Isso não é uma construção. Já no próximo dele, isso não é customização, não. Isso aí já é uma construção. Eu criei um ambiente deserto. O deserto que ele tá usando, se você olhar a cor. Pô, mas que cor é essa? Essa é a cor do deserto do Afeganistão. Pesquisa. A tropa tá usando a mesma roupa. Se você olhar, se você tá vendo a imagem aí, se vocês olharem aí, é isso aí. A tropa tá usando um uniforme desenvolvido com as características da camuflagem do Tumblr. E se você olhar, são quatro soldados, né? Sim. Dois de mochila, sim, e dois contados. Aquele que tá falando é o comandante. Tá explicando. E aquela ali é a tropa que vai trazer o resto da tropa, porque eles já foram na frente e estão dizendo, olha, o caminho é por aqui, a gente vai ter que chegar ali, tem uma área difícil, do deserto e tudo mais. Porque depois, no futuro, eu vou abrir essa cena. Eu vou colocar ele no lado de um carro de combate, no tanque, e junto com a Batpod, camuflada. Olha aí, cara. Ela vai crescer. Você vai ver, a cena, essa é uma pequena cena, depois vai virar uma cena maior. Você tem essa vontade de fazer? Aí a pequena cena explica o porquê. Porque tá vindo um carro de combate, tá vindo a tropa, e o Batpod tá sendo usado pra... Porque a ideia do Batpod seria a fuga do Tumblr. Nessa ideia que eu tô fazendo, vai ser também uma nave, vai ser uma linha de furtivo, de atravessar dentro do deserto, para terrenos inóspitos, entendeu, cara? Olha aí, cara. E dá uma outra visão para a peça, né, cara? Quem olhou agora, você olha assim, caramba, cara, não tinha imaginado. Vou deixar lá, tô conversando com o pai, para deixar lá na Toys, para expor, porque ela não é um action figure, né? É uma situação de ação, é um diorama. Então não tem nada a ver, então ali é um plástico, modelismo e tal, para colocar, não é um action figure. Então. A gente vai deixar os links aí, cara, para você acompanhar. Clica. Tudo que a gente tá falando vai ter link. Agora, Giovanni, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu comecei a dar uma olhada aqui e tal no plástico-modelismo. O plástico-modelismo, hoje em dia, ele é um hobby caro? Dá pro cara com pouca grana começar? Quanto é que se gasta, mais ou menos, hoje com um kit legalzinho de plástico-modelismo? Exatamente, a questão do material, tinta, né, também tem. Vamos lá. Vou explicar pra ti assim com calma, tá? Primeiro, vou ser plástico-modelista, vou começar a montar a maquete. Beleza. Eu vou montar a maquete para ficar num estágio simples ou vou desenvolver? Daí é o trabalho que eu falo, humildade. Porque com humildade você conquista as pessoas e as pessoas te ensinam técnica, tá? Beleza. Quando eu comecei, minha primeira maquete custou R$12. Minhas tintas eu comprei da Testor, uma Revel, que era baratinha, pintada a pincel, tá? Eu não tinha. Então eu gastei mais ou menos R$30. Ou seja, o investimento inicial que eu fiz, gastei em torno de R$50 pra fazer, que ainda existe esse valor aproximadamente. Qual foi o teu primeiro trabalho com plástico-modelismo? Você lembra da peça? É o Mercer-Smith 262, todo prateado. Tem a foto dele? Foto? Não, é uma tristeza, cara. Isso não existe mais, cara. Ele já pegou fogo, cara. Eu era menino, cara. Taquei fogo nele. Deixa eu aproveitar o gancho dessa tua primeira explicação. Tu comprou, então, aquelas caixas que vem com o modelo nas lojas de brinquedo, foi isso? Não. Eu ganhei de presente do meu pai. Tô falando primeiro. Aí vamos lá. Agora, então, deixa eu tirar uma dúvida aqui contigo que tá. Eu ainda não tive a oportunidade de comprar esses modelos de plástico modelismo. Agora tu me disse uma coisa que eu fiquei curioso. Eles vêm só as peças naquele modelo pra você destacar e montar? Ou já vem com tinta, cola e tudo mais? Ou isso você compra por fora? Duas vezes de trabalho. Tem esse daí e tem o cavalinho. Esse da balinha é um kit ruim, de baixa qualidade, com as tintas junto pra deixar o cara maluco. O cara sai pintando de qualquer jeito, entendeu? Esse é o que é o pegador de gente. Ele é muito usado na linha infantil. O pessoal leva muito pra fazer isso. Quem desenvolveu isso são os ingleses. E é, os ingleses começaram a fazer esses sets, os americanos copiaram. Até então só é maquete no lado, tinta no outro. E uma tinta não existia. Aí começou a vender e tal. Aí você tem um processo evolutivo, eu vou chegar lá rapidinho pra vocês. O que eu quero dizer é o seguinte: o que acontece no plástico modelismo? Se o cara, quando eu falei humildade, quando o cara assim, vou ter que correr atrás pra melhorar. Então, se eu quero fazer só isso aqui, esse universo é meu, tá suficiente, eu vou ficar só na tintinha e tudo mais, beleza. Acontece que depois de um certo tempo o cara começa a exigir. Quando o cara começa a exigir, começa a investir. Aí começa, não que se tornar caro, mas é que torna-se, digamos assim, dentro de um limite normal, tem que existir um investimento. Se você quer melhoria, você tem que investir, tá? Como tudo na vida, né? É. Porra, tu quer ser um professor, tu tem que estudar. Se você quer ser melhor técnico, tem que estudar em MBA. Se você quer crescer, tem que fazer. Se você tá fazendo um podcast, você tem que correr atrás da melhor máquina, do melhor programa, sistema de som. Agora, por exemplo, eu comecei a gravar, tipo, lembra aquele negócio de secretário que tinha? Atendimento ao cliente? Primeiro headset, menino, não, vai perguntar onde liga, já vai, tira, já vai. Eu vou gastar um pouco mais, comprei um mais parrudo. A próxima etapa agora, mano, tô vendo que meu computador já tá se tremendo todo. Falei, você será um tosse. Vai, para pra pedir pra sair. Que nem webcam que comprei na porra do meu computador. Ele já tá vencido, já tá na hora. Mas ele me ajuda até hoje. Mas chega na hora que ele tem que ser substituído, porque isso é um investimento. Sim. Já que eu tô trabalhando bem com blog, tá aparecendo as imagens e tal, e tô gostando de trabalhar com blog, tá sendo legal, foi me apresentado esse universo, então acho que eu tenho que investir na máquina. Primeiro investimento foi a melhoria das fotos, que até então eu fazia com qualquer jeito, né? Celular, porcaria toda, era ótimo, cara. Saiu o dedão, aparecia o nariz, a foto saiu meio borrada. Aí eu tive a oportunidade de comprar uma câmera melhor, uma semi-profissional, não é uma semi-profissional, que já me ajuda a melhorar a qualidade da foto, já, porque você tem um material pra entregar, e se você quiser fazer uma coisa interessante, e você tem a intenção de mostrar o que você tá fazendo, começa a investir. É a mesma coisa da maquete. Tem que ser profissional, né, cara? Não, é, tudo essa coisa, até uma brincadeira tem que ser profissional, certo? Pergunte isso pra Xuxa. vai. Então o que acontece, cara? Vou fazer o próximo modelo e vou começar a fazer a maquete. Beleza. Qual é o raciocínio lógico que eu tenho que fazer? Não, eu vou pegar essa maquete, vou traduzir ela de uma. Vou transformar ela em uma coisa legal. Então, por exemplo, a primeira Império Star Destroyer que eu tive, eu tenho. Hoje comigo eu tenho quatro. Três, que eu digo, certo? A primeira Império Star Destroyer. Eu tinha quatro, né? Na verdade, eu tive quatro. Uma já vendi. O cara insistiu tanto, acabei vendendo pro cara. Falei, cuida que essa tem pedigree, eu já ganhei dois campeonatos. Então, a primeira que eu peguei, faz muito tempo que comprei, que eu já tava voltando pro hobby, não tinha conhecimento de tintas através do aerógrafo. Ou a pistolinha, que o pessoal fala pra aí, o airbrush, que eu tenho um técnico, né? Então, pincel no pincel. Comprei uma tinta esmalte sintético, que é uma tinta boa, que você pode ler e tudo mais. A marca Brown, eu lembro até hoje. E pintei no pincel, trabalhando com a densidade. Ficou uma merda. Ficou uma bosta, mas eu vou de sinceridade. Ela vai pra qualquer exposição que eu for, eu levo. Porque eu tenho orgulho de dizer, essa foi. Depois de muitos anos, praticamente quase 12 anos do primeiro maquete até ela, foi uma maquete que me fez voltar, foi o Império Star Destroyer. Inclusive era um kit raro, uma maquete rara. Entendeu? É aquela que empolga o cara que tá aprendendo. Vai dar o papo. Todo mundo, ela é bonita. Eu sei que ela é uma bosta. Mas ela é um xodó que eu tenho. Eu gosto dela. A primeira maquete eu gastei $50 pra adquirir, né? Porque o dólar tá novo, foi R$50. Gastei R$10 de tinta. Essa última, se eu for botar pra vender, depois que ela estiver toda pintada, brilhando e funcionando com o sistema de fibra ótica, no mínimo R$1.000 pra sair da minha mão, certo? Dependendo do nível dela. Por quê? Porque eu vou dedicar ela, vou fazer, vou usar todas as técnicas que eu tenho, vou botar fotoético, vou botar detalhamento metal, porque essa vai ser uma maquete pra mim. Por quê? Vou dar um exemplo pra você. Da mesma forma que tá a minha pebinha lá, que eu olho com todo carinho, no lado dela tem uma representação de stack que eu tô mandando link pra você. aí, cara, em que só de cinza foram 11 tipos de cinza que eu usei nela. Olha aí. Eu nem sabia que tinham 11 tipos de cinza. Você olha assim, né, cara? Tudo é cinza, né? Meu amigo, eu fico até nem modelista, que ele existe por trás. Você já existe preto claro e preto escuro, falei, não? Preto claro e preto escuro. Preto claro e preto escuro. Só tem um tipo de preto. Não, tem preto claro e preto escuro. E não adianta tirar o cara da cabeça dele, não. O cara prova pra você que tem preto claro e preto escuro. E se discutir, o cara pula pra você na sua cabeça, cara. Morre de rir, cara. Preto claro e preto escuro. É? Tudo é preto, né, cara? Na minha cabeça tudo é preto, mas na cabeça do cara, meu irmão... Não, mas assim, né, tem a questão das action figures que a gente falou, que é peça pra colecionar e tal, tem as Hot Toys, que já é aquele colecionador que é mais cri-cri, né, e tal. É uma... Ainda tem a Slideshow, Sideshow, vou mandar o link pra vocês. Essa realmente é... separar entre os homens e os meninos. Viu? Vou mandar do Predador pra você, Predador Classic. Que essa... Os é Slideshow é Sideshow? Sideshow. É da Hot Toy. Muita gente diz. O Sideshow que é aquela coisa mais cri-cri, mega, ultra, hiper power. Toda foca é Chocomocos. Eu tô passando exatamente do Predador Classic, que saiu agora. Certo? Tá abrindo agora. Meu Deus do céu, cara, que é isso? Só um comentário, você viu o lado dele, o esqueleto do crânio dele? Vi, cara, olha, puta que isso... puta merda, cara. Os caras isso não tão... tem isso, porque ele é foda. Porque ele não é um action figure, né? Você pode ter peças intercambiáveis, né? Uhum. E lembrar de uma coisa, Sideshow e Hot Toys, reza a lenda que são da mesma empresa, né? Só que Sideshow são as resistentes, são as rígidas com pouco movimento, e a Hot Toys você tem movimentos reais. Então é por isso que a característica de cada um para não meter no seu mercado, cada um com suas especializações. O que acontece? A Hot Toys, que já não é mais pra menina, é pra maluco. Amigo, tu investir 700 pau em cada figura, cara. Vou parar pra pensar, cara. Chega lá, dá R$700. O cara comprar 10 figurinhas, para aí. 10 figurinhas Hot Toys. R$7.000. Pô, é cor de louco, mas é perfeito demais, cara. Puta que pariu, cara. É realmente uma peça única, né, cara? Não, cara, isso é pra porra. Tu não viu nada? Sabe que eu vou te mostrar o que ela tá fazendo agora, cara. Te prepara o coração, né? Eu já estou preparando meu coração. Eu vou dizer uma coisa pra ti. Eu tenho na minha coleção. Eu fiz a Batwing. Sim. Do primeiro filme do Batman, certo? Lá tem a Batwing, né? Escala 1,24. Os caras estão fazendo a Batwing nessa escala aqui. Vê o preço que eles estão vendendo lá. Puta que pariu. Meu Deus do céu, cara. Tô dizendo que isso aí. Até o mercado americano tem medo. Você pode ver que lá tem LED pra lá, LED pra cá, e você pode pegar a figura 1-6 da Hot Toys e botar dentro dela. Tá? Porra! Puta que pariu, cara. Só pra gente explicar, pra não ficar confuso. É, plástico modelismo, você pode comprar as peças e tal, né? Montar do seu jeito lá, você mesmo pintar, né? Você fazer todo o trabalho. Você pode pegar a sua action figure, né? E tentar customizar ela. Isso é plástico modelismo também? Pode. Eu vou explicar. O plástico modelismo, o que é plástico modelismo? Tudo aquilo que você pode moldar. Plástico, resina, metal, aço, tudo que você possa moldar. Ah, então... Se fosse um emprego geral, certo? Sim. Então, todo plástico modelismo. Pode ser pintura, pode ser naval, pode ser figura. Então, o plástico modelismo envolve a peça em si e os meios de fazer a peça para ficar cada vez mais real. Tá, joia? Vou estar passando o link para vocês da República Star Destroyer. Vou mostrar aqui o que eu tô mandando para ti. Esse link que eu mandei para vocês é o seguinte. República Star Destroyer, eu represento assim, um ápice dos meus melhores trabalhos, tá? Não é uma coisa popular, mas lá você tem. Não tem técnica de iluminação. É somente a maquete. Mas você percebe que existem linhas pintadas. Que você tem branco, você tem prata, você tem pintura, e com máscara que você teve que mascarar com detalhe, você tem vermelho, você tem envelhecimento, tem sombreamento, tem desgaste, tem fosqueamento, tem decalque que você tem que usar também decais, não sei, pra fazer a técnica dele. Então, ali eu usei e usufruí de várias técnicas. Então, o que acontece? Pra chegar a isso, o que foi que aconteceu na minha vida? Foram 10 anos, foram 11 anos praticando com a Fidelina pra chegar essa nave, né? Até então, eu não tinha conseguido nenhum resultado de destaque. Pô, cara, e ela é perfeita, cara. Perfeita mesmo. Cara, o único adjetivo que eu consigo imaginar pra isso, cara, é artístico, cara. Não tem como. eu É Rob. Então o que acontece, cara? O que eu posso dizer nela? Eu importei da Alemanha, essa é uma maquete alemã, já chegou no Brasil, na época eu importei a Alemanha. Quando ela chegou, eu não me sentia preparado pra montar. Fui com um amigo meu que trabalha muito bem com mascaramento, quer dizer, fazer máscara e jogo de pintura. Ele falou, vamos aí começamos a testar as tintas. Nesse inteirinho, comprei um aerógrafo de R$600, importei do Japão, tá? Digo de passagem, importei. Eu tenho um aerógrafo, eu tenho quatro aerógrafos, né? Dois estão na reserva, tá? E dois eu trabalho. Os dois que eu trabalho, eu tenho um brasileiro que é excepcional da marca Gatti. Excepcional, melhor. Meu outro é um importador japonês, que é da marca Iwata Tamiya. Esse japonês custa 600 pau. O Gatti custa 230, 240 pontos. Qual a diferença do Iwata? O Iwata, que é o japonês, que trabalha com tinta tanto motivo quanto tinta acrílica, que é a tradição pessoal dele, a quantidade de capacidade de colocar tinta dele é pouca. Mas o risco dele, raciocínio que eu vou dizer, é 0,2 milímetros. Olha, cara. Você divide em 10. Vida, cara. 0,2 milímetros, então ele pode fazer de 0,2 a 1, tá entendendo? Você pega o leque dele, agora se você afastar, ele também faz pintura geral. Só que quando você usa um equipamento desse com pintura geral, ele não dá o risco ideal, tá? Então, ele é excelente pra fazer figura, ele é excelente pra fazer detalhe de olho, fazer sombreamento. Eu só não faço sobrancelha, porque sobrancelha tem que fazer no pincel. Eu ainda não sou tão bom assim, né? E aí é o que o pessoal se pergunta, né, cara? Como é que tu desenhou essa linhazinha pretinha bem aqui no cantinho e tal? É aí, né, cara? Customizar, outra coisa é o pulo do gato! O dia que eu fiz The Cat, vem pra cá que eu explico, mas nem tanto, né, velho? Entendeu? Aí é tudo investimento, estudo, né? Se você quiser trabalhar com isso, cara, se o cara quer trabalhar com isso, tem que investir, tem que estudar, tem que ir atrás, né, cara? Correr atrás. Fácil. Se você encontra uma pessoa pra facilitar os caminhos, eu encontrei pessoas na minha vida de modernista, encontrei pessoas que facilitaram. Eu também encontrei gente que atrapalhou. Mas você encontra mais gente que ajuda. E você trabalha na internet, tô na longe, você deve ter ouvido em várias partes do Brasil. Internet é o caminho, cara. Troca ideia comigo, conhece um cara no fórum, entra no fórum de plástico modelista. Muitas vezes o plástico modelista é cruel, que ajuda a baixar a bola. O cara pensa que tá fazendo uma coisa boa, mas não é. E o cara tem que ter humildade pra aprender e dizer, não, tô errando a técnica, vou fazer de uma forma melhor, não, vou caminhar pro caminho. Então o cara tem que ser, principalmente, eu digo isso, porque humildade pra levar pra casa e aceitar. Se o cara faz o primeiro maquete, todo mundo diz que elogia porque o cara é problemático. Tem erro, cara. É, cara, não, você tem que ser assim, né, cara? Você compra uma peça dessa e você diz, não sei, mas vou correr atrás pra poder estudar. Entendeu? Eu não tô assustando ninguém, não, cara. O cara pode começar devagarzinho, olha. Eu primeiro montei um avião que parecia um plástico de tinta. Eu botei tanta tinta que ele derreteu. Né? Depois meu pai me arrumou um Titanic, esse afundou. Olha. Esse eu tenho certeza que afundou, que eu botei na banheira e pintei com tinta guache. Viu o nível, né, cara? Isso quando era menino. Aí eu passou, fui brincando ali, pegando lá e voltou, né? Aí comprei esse Império Star Destroyer, né? Beleza. Fiz alguma coisa, mas não ficou legal. Fiquei um tempo fazendo. Depois, minha ex-mulher, Deus a tenha. Aí. Que é isso, cara? Brincadeira, que ela foi uma boa pessoa. Que é isso? Chegou em casa, vendo o tristinho, tava parado. Ela virou pra mim assim: olha, encontrei esse aqui no promoção no macro. Tava lá, uma queimando. Geralmente o macro tem essas loucuras. Queimando me deu. Cara, quando eu olho, era o. Até hoje eu tenho uma pra montar, não montei mais, né? Era o porta-aviões do Saratoga. Caramba, não tinha acesso à informação. Comecei a pegar a dica e pintei ele numa base do spray. Ficou horrível. Ficou legal. Ficou uma porcaria, mas ficou legal. Eu gostei tanto e comecei a voltar devagarzinho. Comecei a conhecer. Um colega nosso ali fazia um curso, tu explicava, tem aerógrafo, comecei a usar aerógrafo. Meu primeiro aerógrafo foi comprado um vagabundo de plástico, ele estragava mais do que pintava, tá? Aí depois eu fui jantando e comprei primeiro um Lince, que é um aerógrafo de acesso no Brasil. Ele é um pedozinho, tem um que tá guardando aqui com uma questão de carinho, mas eu não uso mais, certo? Depois do segundo, porque o plástico modelista mede a qualidade dele pelos tipos de aerógrafo que ele tem, né? Aí depois foi apresentado pra mim o GAT. Foi com o GAT que eu montei o submarino alemão, que eu tirei 3 primeiros lugares de um campeonato, tirei 2º lugar no campeonato nacional. Não é que seja nacional. Existe um evento em Campinas que ele foi tão divulgado que concentra a maior quantidade de número de plástico modelistas que existe no Brasil. Teve um campeonato que eu participei que juntou mais de 510 modelistas. Aí cada modelista leva 10 maquetes, então fica 500 vezes 10, 5.700 maquetes. O cara botando lá de avião, navio, gente, figura, tudo que você imaginar. Tem lá essa gama do currículo dos caras, né, botou. Então, nesse evento, eu participei, tirei a primeira vez que eu participei já, eu tirei 2º lugar para um amigo meu. E o cara falou, tá bonito, mas tu vai perder porque o meu é maior. Realmente era, cara. O submarino era bem maior. Então o cara foi encantou pelo tamanho, tá? Mas até que eu usei no meu foi melhor. Infelizmente acontece, que acontece isso. Tem, o cara vai e se empolga pelo tamanho, né? Aí no outro ano, voltei, trouxe essa nave que eu falei, não, só vou montar pra mim. Pra competir, eu fiz uma outra nave, que vou te contar um exemplo que eu tive. Eu fiz uma oficina, beleza. Encontrei uma turma gente finesma, show de bola, todo mundo pra vontade, ninguém humilde. No outro tempo, num lugar X, não vou dizer o local, chegou também um doido pra montar, né? Chegou lá, eu sou o mestre. Eu falei, eita, eu sou conhecido como mestre. Eu falei, posso pintar? Pode pintar. Tem meu pincel, eu dei meu melhor pincel, minha tinta. Você tem uma ideia, minhas tintas são Vallejo, cara. Cada tubinho de Vallejo custa 12 contos. Tome minha tinta aqui, vamos no prazo, eu sou o mestre. O cara que tava pintando com um leve problema de coordenação motora, ele riscava na figura e cortava o olho, eu falei, esse é o mestre. Imagine o aprendiz dele, como é que tá? Tá ótimo, tá perfeito. Cara desse, cara. Como é que o cara resolve pular no meu pescoço? Ué, nesse mundo que a gente trabalha, cara, de nerd, é maluco, isso é. Pra arranjar um psicopata é como ali voltou já, cara. Então, o que você acha? Tá lindo? Tá ótimo. Tá, tá vendo isso aqui? Eu falei, meu Deus do céu, minha filha com 12 anos que tá melhor que você. Não, o senhor está vendo aqui, tá uma obra de arte. Eu falei, tá, no Hiroclick. Tá, tá, beleza. Vai, vai discutir. Como é que o cara tá armado? Puxa uma faca e vai no seu. Ou teve overdose de açúcar, né? Vai que o cara encheu a cara de açúcar e tá doido lá. Trata bem porque você é doido. Primeiro ponto. E segundo, já sabe que esse cara não vai precisar mais do que isso. É, trata bem. Você não vai se tratar, não. Vai que volta pro teu pescoço, né? Agora o cara com baixo... Ah, não, o cara não tô fazendo legal, não sei. Tu olha, quando viu o trabalho do cara, é excepcional. Fala, bicho, vamos trabalhar. Então, isso que é uma vantagem. Tem gente que não tem dinheiro. Pega emprestado ali, pega um aerógrafo daqui, por exemplo... Sei lá, o Giovanni não tem dinheiro e tal, não. Toma aqui um aerógrafo pra ti. Eu não tenho pessoa de dizer isso, não, cara. Eu comecei com esse aerógrafo, tenta aí. Ah, não tem o compressor. Pega um compressor inalador de ar, pega uma garrafa de pet, faz lá com um pulmão e bota pra virar. É, o cara dá o jeito, né, cara? Tá, e eu explico. Se o cara chegar, tô querendo fazer mesmo, não tem jeito, olha. Compra um aerógrafo baratinho aqui, chinês de 30 contas, se você ir no Mercado Livre, tem demais. A China bombardeou até aerógrafo, tô copiando até aerógrafo hoje. Agora, você aperta pro lado, a tinta vai pro outro, o ar vai pro outro e vai tudo na tua cara. Mas vai preparado pra tudo isso, vai. Vai, vai preparado. Vai preparado. Tô falando, não usa tinta inflamável que você pode pegar fogo. Então usa tinta aí mais de nível com água. E isso é uma dica boa. Vai que o cara pega uma tinta base de tira, tá prestes alguma lâmpada, alguma coisa, pinta pro lado e pega a tinta, explode, o cara depois acopa e faz a gente, né? Porque o cara é aquele estilo Seu Madruga, né? O cara pinta fumando. Seu Madruga é o exemplo do melhor profissional que existe, cara. Aquilo não existe, cara. O cara já começa a fazer muito. 100, 200 pontos. O cara já começa a fazer muita coisa. Agora é importante que eu digo: procurar informação. É, seguir o Giovanni aí no Twitter, cara. Ele responde tudo pra você. Qualquer contato, manda pra mim no e-mail. Não tem frescura, cara. Troca ele. Se não der, vem dar uma pula aqui em casa. Desde que não seja homem bomba, nem quero me sequestrar. Porque, olha, no ambiente de nerd tem todo tipo de gente, cara. Eu tava lá, eu tava uma vez, o cara chegou assim comigo, o cara não parava no lugar. Não, tô querendo fazer modelismo. Meu Deus. Ah, eu tava com outros grupos, tava com a minha turma de modelismo lá de Pernambuco, né, cara? Os caras loucos, cara, vai ficar lá no trabalho. Vamos testar, né? A gente fez uma oficina rápida, uma loja, nessa loja mais difícil, né? A gente começou a pintar e o colega nosso meu, que é o Ricardo, que é um cara, o cara é figureiro de mão cheia, cara. Ricardo Fingar. Isso eu ainda vou trazer ele aqui em Fortaleza e apresentar pra galera. O cara é, ele foi meu mestre, um dos meus mestres de pintura. O cara pinta maravilhosamente, mano. Principalmente figura e tal. Se eu acho que eu sei fazer, eu aprendi com esse cara. Você tem uma ideia? O cara é fodão. Aí quando chegou pra mim, agora é uma figura. Trollador profissional, né? Aí ele é prof. Aí chegou pro cara, olhou pro cara assim, olha, vou fazer merda. Aí eu falei, pronto, Lili vai bater em alguém. Falei, pegou a tinta, entregou na mão do cara e pincel. Pinta. Aí todo mundo parou e ficou calado. Meu irmão, o cara parou de tremer. Parou, ficou calmo. Se concentrou e pintou perfeito. Também. Olha aí, cara. Aí eu falei, repita tudo que eu disse. O que ele fez? Toda a pintura mais complicada, tava lá o menino perto da gente. Agora é o seguinte, tinha que amarrar as mãos dele, porque ele começava a derrubar a tinta, tinha um ataque epilético, confusão toda lá, e tu andava pro cara. Aí, toma um pincel, dá um pincel pra esse menino. Aí segurava o pescoço dele, dava um pincel na mão, e pum, entrava em eixo e começava. Cara, impressionante a qualidade. Quer dizer, o cara tinha um dom, tá? Da mesma forma que chegou um médico, o seu carrão importado, o cara ficou delícia, vamos, senhor. Médico tem mãe, todo médico tem mão precisa, né? O cara, não, eu queria explicar aqui, eu já sei. Não, eu queria fazer isso, eu já faço. Não, eu tô precisando, já comprei os melhores aerógrafos que tem, né? Eu falei, ih, rapaz. Não, porque o cara comprou mesmo. Você tem uma ideia, o aerógrafo dele por todos os Estados Unidos, que é a marca Badger, é muito bom. Agora, se tu não... é traiçoeiro. O famoso aerógrafo é o seguinte: existe aquela, o aerógrafo que te ajuda. Sim. O brasileiro mesmo, o Tagate, ele é excepcional para quem tá aprendendo. O Sajima, porque o Ivata, ele é excepcional porque ele é gravidade, mas é densidade pouca. Ele tem até uma, ele é até um pouco robusto. O Badger, que são americanos, eles não são fáceis. Por ser americano, acho que já tem essa dificuldade, ele tem um problema de copo por gravidade. Ou seja, ele arrasta o copo, não desce a tinta dessa, a tinta sobe. Tá entendendo? Ah, quando você conecta ele, a posição da tinta é embaixo. Então, é tipo aquela. Você vê aquela pistola de pintura? Sim, sim. Que o pessoal usa. Então aquilo ali é por arrastamento, por ejeção. E existe por gravidade. O japonês, o brasileiro, usa por se dizer. Você bota a tinta por cima e a tinta escorre pra pistola e vai. Então ela arrasta através de gravidade. Qual o problema da gravidade? Ou seja, se você não souber trabalhar, ela já parte cuspindo. Tá entendendo? É, a tinta sai cuspindo. Se você não trabalhar, então tem que jogar uma pressão, dá dois tiros no lado e começa a trabalhar com ele. Tira o excesso e manda brasa. Ah, por isso que todo mundo que vai trabalhar com isso dá aquelas duas pinceladas no ar, né? Na parede. Exatamente, pra tirar a cuspida. Olha aí. Cospe. É da filtrado. Da mesma forma que você pega pistolão, aquele pintor bom de. E você sabe que você sabe como é um pintor bom de carro? Quando, se o cara pistolar direto, pode ser certeza, esse cara é doido. É, porque ele não sabe. Agora o cara ficou do lado e começou, pode ter certeza. É maceteado. Mas se você chegar aqui em casa ou qualquer lugar e te trocar uma ideia, eles vão conversar pessoalmente, cara. Infelizmente não consegue falar tudo aqui no post, mas eu acho que o importante do podcast é o seguinte: é provocar, dá vontade de fazer. E não, eu coisa. Já tô aqui pilhado, mano. Ah, mas eu tô te dizendo, cara, entre em contato, você vai dar um pulo aqui, o João vai dar um pulo aqui em casa. É, quem? Ou então, uma coisa mais fácil que tem é o seguinte: tô planejando com o Fábio fazer uma oficina, inclusive, de aerografia lá na loja dele. Cara, eu falei, posso fazer, só que eu vou levar tinta acrílica, não vou levar automotivo. Se eu usar automotivo, mas todo mundo intoxicado. É, porque eu trabalho é mente aberta aqui. Eu trabalho com a minha tinta automotiva e a mente aberta, cara. Eu trabalho com a minha cabinezinha simples, mas é mente aberta. Quando eu for montar agora o submarino, vou montar o submarino que me tirou do primeiro lugar, né? Comprei ele, diga de passagem, que eu perdi o outro. Um era o submarino alemão e esse aqui é americano. Você tem uma ideia? Ele tem 1,10 m de comprimento, bicho, a maquete. Cara, olha só, cara. Pô. Minha mulher fala: se não der certo com maquete, serve de porrete. E vou bater em você. Eu falei, vixe. E outra coisa também, né, cara? Quem sabe a gente no vlog não vai na casa do Giovanni e filma tudo, né, cara? Toda a coleta. É, cara. Porra, aí já era massa. Então, voltando à história, cara, eu vou dizer o seguinte, cara. O principal foco que eu digo, o principal ponto, eu vou fazer isso só por fazer, vou fazer isso pra melhorar ou vou fazer isso pra ganhar dinheiro? São três linhas de trabalho. Sim. O cara que trabalha na linha de pra ganhar dinheiro, meu amigo, vá por mim. Ele pode até montar, mas nunca vai ter o prazer. É verdade. Tem um amor, né? Se o cara for fazer só por lazer, por brincadeira, o cara monta qualquer coisa e vai levando a vida na sacanagem. E acha o melhor do mundo. Também se prepara pra receber crítica. Ou não, porque não vai expor. Não. Eu vou investir porque eu gosto, eu quero fazer as maquetes que eu tenho meu sonho e tudo mais. É, qual é a peça que você tem mais paixão? Você é maluco, não deixa ninguém pegar, não sei o que e tal. Ah, não, essa frescura não tem. Qualquer um que você chega aqui, que bota. Se você souber pegar, entrega. Isso aí já superei isso. Era assim, não, vou ser sincero. É importante você ter cuidado, você deixa tudo bem. Porque eu aprendi isso com a minha filha, cara. Se eu começar a se limitar pra pegar, ela ia quebrar tudo. Ah, não vendo não. Ah, meu filho, não. Quando virava as costas, já tava quebrado tudinho, cara. Já tava aí. Tesouro da minha coleção geral é o Fusquinha Bate-Volta, que dorme muito bem protegido na minha coleção. E do plástico modelismo é o República de Star, mal pintado, pintado com pincel todo errado. Está no lado da República de Star, campeã nacional. Ai, ai, cara. Lá tá mesmo status que tá outra, fica no meu quarto, que é melhor que eu fosse curioso, no alto, assim, da minha coleção, bem, assim, como majestosa. Mas no lado dela tá lá a pebinha toda lascada, mal feita. Mas tá lá. E aí o Giovanni passa uma mensagem até boa, né? Para os ouvintes, cara. O seu primeiro trabalho pode ser ruim, pode ser uma bosta, escrota, foda. Mas o cara tem um amor, né, cara? Por aquela peça e tudo. Porra, bicho. Você, pessoal, com toda seriedade, tanto o João quanto o Neto, cara. Babaca é o cara que descarta todo o seu processo de evolução, cara. É verdade, cara. Que uma das coisas que eu absorvi hoje é justamente isso, cara. Que o plástico modelismo, ele tem muito dessa evolução, né? De você começa e ele lhe dá esse expoente de você poder se desenvolver dentro do hobby, do seu passatempo, da sua profissão, né? É o mãe, agora se o cara chega aí, eu sou o mestre? Eu sou o mestre. Aí, meu irmão, aí tu começa a primeira coisa e fala, ai, vai dar merda. Vai dar merda, isso vai dar merda. Deus do céu, mas vambora, vamos médico. Hasta la vista, baby.